Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, já! Esqueci o nome do nosso podcast, eu não sei que edição tá, cara, me ajuda! Meu Deus, fudeu! Masfrisdão.com, porque eu não participo há 2 semanas! Eu ganhei! Minha diversão começando a sua centena, é uma oitava edição! Números ordinários e cardinais cada vez mais difíceis, quando chegar no 148, fudeu, ninguém vai saber uma porra de uma! Eu esqueci quem é você, cara! Ai, meu Deus, pra quem não sabe, todo mundo é mole como você, Lapso, meu nome é Ninja e eu que sou, eu esqueci! Você é um ilapso! Ah, você já tinha falado, eu sou um ilapso, e no programa de hoje, um programa muito diferente, muito especial, muito cabalístico, porque é um programa com os ouvintes da justiça, inimigo! Ouvintes da justiça, univos! Nesse programa tivemos ainda a participação dos nossos amigos da justiça de sempre, o Senhor Eternidade, o Daigo, o Killer Asus, e os ouvintes mais do que sensacionais, cara, a galera se inscreveu lá no Google Docs, ficou 3 dias esperando, muitos não conseguiram falar com a gente, vou ter que dar várias explicações na casa de todo mundo, mas gravamos com uma galera e ficou sensacional. Para o fim do mundo aqui, e você nessa sexta-feira, vendo o mundo acabar, não deixe de nos escutar e escutar nossas opiniões dos ouvintes sobre temas fantásticos em 3 blocos incríveis, depois dos e-mails. Com vários recadinhos. Só que não. Essa semana já tivemos um programa totalmente dedicado aos ouvintes, que é o propósito dessa sessão aqui. Então, no próximo programa, ela retorna ao seu formato original. Mas vamos dar aqui alguns recados muito importantes para esse fim de ano. Primeiro deles, no sábado 22 de dezembro, como nós já anunciamos em todas as nossas mídias sociais e o Cacete A4, Baixo Frente Pizza, aqui no Rio de Janeiro, a partir das 19 horas. Eu, Solid Crusher, talvez estejamos nas proximidades um pouco antes, às 18h30, mas o rodízio começa a ser servido mesmo é às 19 horas, na Pizzaria Parmê do Largo do Machado, que fica na Rua do Catete, ali bem em frente à Praça do Largo do Machado, propriamente dita. As informações estão aí no post, pra quem não souber onde fica, teremos pessoas aí vindo de fora do Rio pra prestigiar esse primeiro evento aí, nosso com os ouvintes, por que não? E espero que seja apenas o primeiro de muitos. No dia seguinte, ao Baixo Frente Pizza, no dia 23, teremos lá no Twitch, capitaneado pelo nosso querido Solid, o Campeonato de Dota, que será um campeonato perente, um campeonato individual. Então não tem essa de time pronto, um time fixo pra cada um. As pessoas vão se revezando entre times e no final das contas, aquele indivíduo que tiver participado de mais times vitoriosos, esse sim será o grande vencedor. Ou seja, é a oportunidade que você que é um merda em Dota acabar ganhando alguma coisa com esse campeonato. Além disso, nós tivemos algumas participações em podcasts dos camaradas por aí. Eu e Lapso estive no podcast Tanguinha dessa semana falando sobre fim do mundo e também no Sidequest do Phoenix Down, também, obviamente, falando sobre fim de mundo. E depois do Natal, eu e Ninja Inimigo estaremos no Super Controle falando sobre os melhores do ano de 2012. Então, confiram. É isso, agora vamos ouvir o nosso episódio 118, O Advento dos Ouvintes. Um Feliz Natal a todos e até a próxima! O mestre do Black Onyx é encontrado. O Advento dos Ouvintes. Versão brasileira Audio News, Rio. Estamos de de volta e vamos começar ligando pro Scoobin. Alô? Você está no ar, jovem. Então, Scoobin, você está online no Baixo Freio de Soco, cara. Porra nenhuma. Uou! Tá curtindo, brother? Tá curtindo. Você, eu lembro de você, cara. Você doou um Humble Bundle, acho, pra gente sortear uma vez. Opa, isso mesmo. Pô, você é um... Ah, ele foi um dos doadores. Tem um PS Vita, cara. Pô, então, comprei não. Comprei, né, no caso, não ganhei. Você colocou um ponto lá bastante interessante, cara, que são fatores pra considerar um jogo bom, se tem receita pra isso, se a gente acha jogo bom porque traz novidade, ou se o negócio te induz você a gostar de determinados títulos com propaganda, etc. O que você acha disso, cara? Você acha que coisas, por exemplo, todo ano sai um Call of Duty novo, as pessoas já compram porque é costume, compra um Call of Duty novo, assim como compra papel higiênico quando acaba em casa? Então, o COD ele fica naquela, tá, todo ano ele dá uma melhorada pra falar que não é o mesmo jogo. Ele não é, mas, sei lá, não sei se vale essa venda de um novo título com valor relativamente alto, né, você pagar todo ano. Embora aquilo, aqui no Brasil a gente não pensa muito assim, não pensa muito dessa maneira, mas a quantidade de horas que a gente joga um jogo, o quanto que aquilo importa pra gente, mas enfim, eu ainda acho um pouco loucura quem compra COD todo ano. Eu acho putaria. Então, eu particularmente não faço isso. Pra mim não é jogador de videogame, é jogador de jogos de um jogo só. Porque você talvez esteja até fazendo com que o seu jogo acabe tendo um ciclo de vida menor do que ele na verdade teria. Porque quando você lança um por ano, você acaba no final das contas gerando uma expectativa ao final daquele ano de um novo produto. É que aquilo, o que manda também pras empresas são valores. E, pô, se o jogo tá dando lucro, meio que a fórmula tá funcionando. Então depende. Vamos ordenhar, se o jogador não for inteligente falar, pô, peraí, vamos fazer um boicote nessa versão pra ver se eles abrem o olho. Se ninguém fizer isso, eles vão continuar. Cada ano eles batem recorde de venda. Errados não estão eles. Eles estão recebendo dinheiro. Eu vou adicionar mais uma pessoa aqui na nossa conversa. Vou jogar mais um. Moloch, você tá no Baixo Freio de Soco, cara. Pô, se me tiraram da partida lá com o Solid. Ah, foda-se, Solid, é uma babaca ele. Não, tranquilo. Viu como as pessoas preferem o podcast ao Twitch. Isso que me deixa feliz, que é o que importa. Cara, eu não jogo esses jogos que saem todo ano, cara. Pra mim, tipo assim, não acrescenta em nada, então eu não acabo nem jogando. Mas, tipo, sei lá, tem gente que gosta como se fosse o FIFA da garotada, tá ligado? Tipo, sai todo ano, então é só a atualizaçãozinha com novas skins e talvez um modo. O teu negócio mesmo é RPG, né? É, eu jogo mais um pouco de RPG e tem alguns jogos de ação. Esse de todo ano eu tenho que confessar que eu jogava pelo menos os NBA Live, mas agora como não mexo mais com basquete, essa porra aqui se foda. Você... Eu curti os NBAs também. É. Você falou aqui de falar sobre falhas de currículo gamer, você não vai poder jogar. Fala uma falha sua, por exemplo. Uma falha minha? Né? É. Vamos lá, caralho, vou ser lixado. Jogos de adventure da LucasArts. Olha lá, eu também não joguei nenhum desses aí. Não tinha computador quando era criança. Não jogou, cara? Joguei. Pois é. Pelo menos Full Throttle e The Dig, caralho. Nem Full Throttle eu joguei, cara. Tipo assim, eu peguei meu primeiro computador em 2000, cara. Eu comecei a jogar Ultima Online no computador, então dá pra ter uma ideia, né? Nunca joguei LucasArts também. Nunca joguei nenhum dos Uncharted, apesar de que muitas pessoas... É, isso aí eu já não te culpo, não. Aí já é ponto de vista, né? Muita gente idolatra a série, mas se eu falar que eu não joguei nenhum Pokémon depois do vermelho, verde... Play 2, praticamente só joguei futebol. Tá bom, tem algum RPG que você não tenha jogado e que ficou aí de... Que eu não joguei. Se arrependa violentamente por isso? Que eu não joguei, cara. Até que não, mas eu não terminei, por exemplo, o Vagrant Story. E o outro foi o Skies of Arcadia também. Desculpe, você gosta de RPG também ou não é a tua praia? Gosto, pra falar a verdade. Eu jogo mais RPG de mesa do que... Você também, Moloch? Não, cara, eu não jogo RPG de mesa, não. Nunca joguei uma vez, mas falta de oportunidade mesmo. A primeira vez que joguei, tava no primeiro ano de ensino médio, sei lá, depois não conseguimos armar grupo pra continuar jogando. O que você joga aí, Scoop? 3DT. A simplicidade que ele tem, você quer reunir a galera pra jogar um pouquinho e não ficar surubando muito, é ideal. Jogava antes bastante AD&D, depois meio que a gente formou um outro grupo e migrou pro 3DT. É mais simples, realmente mais simples. Qual é o sistema quente pra galera que tá começando aí, ou tá pensando em voltar a jogar RPG depois de muito tempo? Bom, o tradicional sistema pra iniciante no Brasil foi o 3DT. Os suplementos deles são todos em versão física, mas o módulo básico pra você começar é gratuito em PDF. Tem também os indies nacionais. Eu recomendaria também pra quem quer começar no medieval estilo D&D, o Old Dragon da Redbox Editora. É barato, dá pra comprar PDF ou físico e é bem simples. Ele lembra muito os sistemas antigos, só que com a pegada das regras da terceira edição. Eu acho que mesmo pra jogo eletrônico já virou meio que uma moda, né? Sobretudo pra jogo PC. Né? É o padrão, né? Você dá a primeira amostra da droga de graça e cobra depois, né? Os MMORPGs estão todos seguindo esse sistema meio agora. Você começa a jogar de graça, mas pra evoluir no jogo mesmo, tem que ir dando aquela esmolinha pra produtor que você nem sente, mas no esmolinha final... Esmolinha você... nada, né, irmão? Tem aqueles itens com cash mais hardcore que tudo tem que pariu, né? O Scooby é jogador de MOBA, né? Jogo bastante. Agora comecei a jogar um pouco mais de LoL, mas jogo assim, muito tempo da Dota. Se fosse pago, você jogaria, por exemplo? Já pensou então, nisso? Então, eu falo que se bobear, se for pago, talvez até melhore, porque entendi. Você encontra... Eita. Então, um exemplo que dá pra ter meio que uma ideia é Team Fortress, assim. Eu joguei e jogo muito Team Fortress. E depois que ele ficou gratuito, meio que complicou um pouco. Pelo eu acho que próprio, a comunidade, quando ela é paga, ela fica muito melhor, cara. Sempre. Não, o Arara fala isso sempre também. Ele é o nosso maior jogador de Team Fortress em ação, assim, é o Arara. Parece aquela coisa meio elitizada, mas não é, realmente. Mas não, cara. O cara chega lá, faz a merda que for, é xingado, fala, de graça, foda-se. É, foda-se, né? É, exatamente isso. Ele fala. Agora se ele fala, pô, sei lá, não sei se vou comprar esse jogo, tô meio com o pé atrás. Exato, e até o cara se politiza a ficar falando merda, tá ligado? Porque, tipo assim, se ele for banido, ele tá gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Desde que eles ofereçam um serviço legal, eu sou completamente de acordo. Eu acho que nem o medo do Diablo 3 agora, que eles fizeram um sistema de action house pra você poder vender os próprios itens dentro. Eu fiquei com medo dos servidores ficarem horríveis, ficar lagado, a Blizzard meio que... Porque você pensa, se você vender o jogo apenas uma vez, você segurar servidores multiplayer, digamos, por vários anos, sem entrar em um dia. É um pouco, mas eu achei legal a saída que eles deram. Eu acabei não jogando Diablo 3 ainda. Se vocês pudessem me dar uma atualização aí no que tá rolando, se essa action house tá funcionando, se tá dando certo, se a pessoa tá reclamando, se as atualizações não estão nerfando muito item que a galera vendia, sei lá, R$10, aí de repente o item cai pra R$2, né? Que nem carta de Magic. Uhum. Cara, era tipo assim, né? R$10, né? $250 mesmo. Eita! o negócio é caro. Devil Boy, você está online aqui no Baixo Frente Soco, seja bem-vindo a essa putaria aqui. Opa, aí, nego já não tá nem com animação essa porra. Ah, tô nervoso com tanta pessoa famosa aí. Ah, que isso? Não tem nada de famoso não, famoso. Devil Boy, você colocou aqui como jogos favoritos. Primeiro você colocou foi Chrono Cross e Chrono Trigger. É porque são os favoritos mesmo? Ou foi uma ordem alfabética? Foi. Sabe a pergunta curiosa que vocês botaram? Eu fui lá escolhendo, aí fui lembrando. Entendi. Eu tô jogando também no Vita Gravity Rush. Pô, bem Gravity legal. É pra caralho. Muito bom. Cara, muito bom. O jogo dele também é muito divertido. Cara. É uma das mecânicas mais legais que bolar. É, né? Você voa de um jeito diferente, cara. Você cai, sempre tá caindo e muito maneiro. É um jogo revelação do PS Vita, né? Você tem o Vita também, Mola? Não, eu joguei no Vita de amigo meu. Ah, eu tenho 3DS só, por enquanto. Ah, só. Só tenho 3DS. Só. A gente só isso. Só foi né? Gravar com um nego rico hoje, é foda. O que tem de bom no PS Vita aí que você tá jogando até agora? Cara, eu não tenho jogo nenhum. Eu assinei a PS. Assinei a PS Plus, aí tem um monte. Entendi. Não, eu também tenho um monte de jogo de Vita sem ter o Vita, por causa da PS Plus também. Aham, uhum, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, cadê? Tem aqui meu custom do sistema só Final Fantasy, Gravity Rush, um de corrida, estranho, o turista e um Uncharted. Que eu peguei só. O Uncharted do Vita mesmo. É futurista, né? Eu tenho medo de saber o que é isso, mas enfim. É um de corrida, de futurista. Eu tava jogando o Harvest Moon, o Back to the Nature, que é o. Ah, as pessoas que curtem a Fazendinha. Pô, bem legal. Interior, jogando bastante Mortal Kombat. Qual deles? O 9? É, o último. Uhum. Tava jogando Maverick Hunter. Uhum. Caraca, esse daí me surpreendeu quando eles modificaram a posição dos itens, cara. O Maverick Hunter, ele tá mais difícil que o X ou é só impressão? Não, ele tá assim. Tá. Aliás, quando você estiver jogando com Vile, você vai ver exatamente o que a dificuldade é. Você vai. Tô acompanhando esse negócio do Mega Man Street Fighter, que já rolou, né, no caso, segunda-feira, mas a gente tá gravando domingo. Eu ouvi e vi um vídeo só, mas... Eu ouvi também, mas não cheguei a... Eu creio que nós, assim, do Baixo Frente Soul, todo mundo ficou doido pra jogar a escolha dos Street Fighters, só que eu achei um cocô, né, porque tem Urien no meio. Pô, rolento, sabe? A Capcom fez já uns streamings do jogo, que agora já saiu, todo mundo jogou, etc. O ponto desse negócio do Mega Man Street Fighter é que é o contrário empresário de outras empresas, esse jogo foi feito por um fã, não é um cara da Capcom. Se depender da Capcom pra fazer alguma coisa relacionada a Mega Man, eu sei que ele é Mega Man, o Street Fighter versus Tekken. E aí... É, o que a galera tá até meio reclamando, né? Pois é, e aí as pessoas estão reclamando né, do cavalo dado, né? Porque é pra computador o negócio, eles estão reclamando que tinha que ser pra console. Pra console. Se eu não me engano, a Live eu tenho certeza que ela não permitiria lançar isso aí gratuito. Não. A Microsoft. A PS eu, já eu não conhe, tem essa eu conheço aonde eu ando, eles não iam querer isso. Pois é, véio, ia cobrar, os caras estão dando de graça, nem tá reclamando ainda. A gente vem reclamando tanto da Capcom com o Neo Geo DLC, 12 mil versões do Street Fighter 4, mas tiveram uma atitude bem louvável com essa questão. O que eles podem fazer agora é, já que eles já deram atenção pro desenvolvedor independente, pô, abraça toda essa galera aí que tá tentando fazer uns Mega Man que cobririam esse vazio que eles deixaram com a saída do Inafune. Bota a galera que tá fazendo as coisas maneiras aí em evidência, dá um apoio, dá um selinho no site dos caras, já tá de bom tamanho. Fazer esse lançamento que eles estão dando todo o apoio, acho que é uma das boas, melhores coisas que eles podiam fazer sem acabar tolindo a criatividade do cara, né? Isso é muito bom. Por exemplo, a Square tinha que abraçar isso mais vezes. Por exemplo, o Chrono, que teve aquele Chrono Trigger 2, que sim, é muito oh, melhor do que o Chrono Cross. Não, eles tinham que abraçar isso alguma vez, né? Porque até agora eles só dão patada. Eles dão patada não, eles dão um míssil, né? Porque é só que eles season desiste bonito, tipo, sai daqui, não faz, não quero. Teve o um remake 3D também, que eles cortaram os caras e ameaçaram de processar os caras e tudo mais. É, eles cortaram a parada na raiz, assim. Pois é. Mas é, eu apoio, cara. Eu acho muito bom, às vezes, sai muita coisa boa de fã, cara. Assim, os caras fazem com vontade mesmo, não é um negócio comercial. É até por isso que eu tô muito na onda de jogo indie também. Os caras botam lá que eles são ali nos jogos, entendeu? Então por isso que eu curto. Talvez falte essas desenvolvedoras perceber que se o seu material, tudo bem, o material tem copyright, mas se você não está utilizando essa propriedade intelectual, você só está deixando ela morrer. Streets of Rage, por exemplo, que a SEGA foi dar patada no pessoal que estava fazendo o remake. Não fizeram nada depois disso. Tentaram fazer, talvez. Enfim, tem o boato lá do 3D, mas não saiu. Então o que você está deixando acontecer é deixar a sua propriedade intelectual morrer. Se você deixa o cara fazer um jogo novo com isso, que ele não vai ganhar provavelmente um centavo com isso, né, você está dando uma sobrevida ao seu produto que só vai te fazer você bem. Você está revivendo uma marca, né? A SEGA é a empresa, a desenvolvedora com mais marca morta que tem. Por metro quadrado. É só aprender com o George Lucas, que fez isso, sim, faz isso, faz muito bem. Tem coisas que os fãs fazem, que ele vai lá e dá um achievement pro cara, o selinho, aqui, ó. A LucasArts aprovou isso, agora a Disney vai aprovar isso. É, grande parte da Extended Universe começou assim. Ô, Devil Boy, você tá aí ainda? Já, tô não, minha mãe chegou aqui, ó, tá falando com ela, desliguei o microfone. Não, tranquilo. Tava comentando aqui sobre se foi justo o resultado do VGA, a emissora de televisão Spike faz, dá o prêmio, etc, blá, blá, blá. Eu acho isso uma besteira. O que que você achou de injusto, por exemplo? Acho que foi mais pelo meu jogo do ano favorito ter sido mesmo Johnny, ter ganhado The Walking Dead, The Game. Você jogou o Walking Dead? Não sei, eu acho que foi mais, muito mais pela onda do Walking Dead do que realmente ter algo diferente. Cara, eu acho... Não, acho que não, hein? Não, velho. Eu acho que o Walking Dead, a galera, daqui a 10 anos vai continuar lembrando dos personagens de Walking Dead, né? Porque eles são muito marcantes, cara. Mas realmente, o Johnny também é muito bom, então... É, realmente não joguei o Walking Dead ainda, não sei. Eu joguei o De Volta ao Futuro, achei excelente. Parece que esse Walking Dead é bem melhor, inclusive. Journey eu joguei, eu gostei muito, achei uma abordagem diferente. Não é o tipo de coisa favorito pra mim, mas o trabalho daquele cara, o Jonovatin, é ímpar. Então acho que quem nunca jogou nada dele, acho que vale a pena. O Journey é um bom exemplo, que acho que é a obra-prima dele aí até agora, né? Então, quem tiver mais acho que vale. Que odeia muito o Journey também, diz que é um lixo, uma merda foda, por ser lento. E, sei lá, não entendo, cara. Sei que foi muito bom o Journey jogar. Ah, minha irmã jogando, que ela não gosta e, pô, se emocionando também com o jogo, pra mim foi excelente. Ele tem essa validade enquanto obra de arte interativa exatamente por isso, né? Se você der o controle pra sua mãe jogar, ela não precisa, né? Não precisa ter jogado videogame antes da vida pra meio que compreender aquilo. E o fato de ele ser lento pra algumas pessoas, né? Que na verdade não é que ele é lento, é que ele não é frenético como os jogos são hoje em dia. É que a pessoa, às vezes, uma pessoa, sei lá, se você der pra sua avó jogar, que é uma pessoa que vai ter, não vai acompanhar tão rapidamente o desenvolver de um jogo, ou vai olhar aquilo, vai achar rápido demais, ele consegue acompanhar aquilo, provavelmente. Cada um entende a sua, você pode ter achado bom. Um amigo meu jogou, eu achei excelente, pô, espetacular. Um amigo meu jogou, legal, tipo, porra, um jogo melhor que eu achei, você faz legal, pô, valeu. É a experiência da pessoa mesmo. Acho que tem esse ponto de vista também. Você também tem que separar o que você acha ideal daquilo que você não acha ideal, mas tentar avaliar aquela obra ali dentro da proposta dela. A proposta do Journey é diferente de um outro jogo atual dessa geração. É completamente diferente, na verdade. Ele lembra um pouco o estilo do Limbo, do próprio Limbo. Meio o Limbo é assim, o Binding of Isaac talvez esteja mais no meio do caminho. Então, o Binding of Isaac, ele é mais um, sei lá, eu acho que ele é mais um passatempo do que realmente uma experiência. Um pouquinho mais animado. Mas aí ele pega mais essa veia artística também, né? Ele tem muita coisa por trás do roteiro dele. Quem jogou, acho que até consegue entender essa parte, né? O Binding of Isaac... É legal. A própria história dele no começo é bem legal. Mas é, o Binding of Isaac é muito intimista, né? Muito sobre aquele personagem ali, todos os traumas dele e as coisas que ele descobre ser. Representa o Macmillan, né? Que ele teve aquela discussão das duas vertentes religiosas do cristianismo na família dele, né? Acho que a mãe é mais católica, o pai era de alguma dessas linhagens cristãs aí, que tem uma outra visão. A forma como cada uma via a coisa do pecado, a coisa de você fazer uma oração, uma prece, influenciou a visão dele sobre as religiões, né? Isso. E ele fala que todo jogo dele tem parte da alma dele. Desde aquele... Acho que era um que ele... Era tipo... Alguma coisa assim, né? Que ele tem aquele negócio dos amigos lá, que é o planeta. Isso, que ele vai ajudando as pessoas ao redor do mundo, e quando ele... ao redor do universo, e quando ele vai voltar pro planeta natal dele, ele acaba quebrando o planeta dele, porque ele simplesmente distanciou de todo mundo aquilo representa, entendeu? Então a mesma coisa que ele estivesse vivendo sozinho, perdido agora nesse momento. Voltando ao Jordan, ele tem muito dessa coisa intimista que alguns desses jogos têm, né? E alguns estão mais no meio do caminho, o Braid tá no meio do caminho, o Limbo. Eu ia falar exatamente do Braid. O Braid, ele consegue balancear muito bem as coisas e... Ainda não joguei. Ele tem uma jogabilidade legal e tem a alma do Jonathan Blow por trás também, assim, que às vezes a pessoa até pode deixar de lado essa parte e aproveitar só a mecânica do jogo. É, eu, por exemplo, quando joguei Braid... Pode dar uma ignorada, foda. É, eu meio que ignorei, assim, essa coisa de... Depois que eu fui saber que o cara fez tudo baseado na vida dele, na vida dele não, né, mas nos sentimentos dele, eu falei, ah, prometeu então. Mas o... Não, pode falar, meu irmão, pra caralho. Pô, pra caramba, assim, se tem o seu sentimento ou não, dane-se. Você, cada um com os seus problemas, irmão. Fica aí fudido que eu vou ficar jogando teu joguinho. E tanto dinheiro pra você, né? É, você não vai reclamar, não. Você resolve o problema dele, o dinheiro que você dá pra ele. Queria agradecer imensamente ao Sgubin por ter participado e por ter segurado a chamada. Agradecer também ao Moloch, que tá aí do lado da televisão Panasonic dele, Vivara. Pô, mas é grande a sua televisão, hein, cara? É de 55 essa aí? Não, são 50 só. Não. Ah, é 50 só. Valeu. E muito obrigado também ao Devil Boy aí, com os pinguins de Madagascar na foto. Ah, é? Não tô vendo minha foto. A verdade era o pinguim. Quero mandar um beijo pro Moisés, que escuta essa merda. E não quis participar, seu canalha. Ah, é um cara. Falei pra ele participar, não quis. Uhum. Ele fudeu, é muito excluso, desgraçado. Um último recadinho aí, já que pediram pra xingar os amigos. Eba. Vai tomar no cu Danilo, Daniel, Gustavo, Fernando. Vamos tudo tomar no cu, seus. Que coisa bonita. Você é o Danilo, Daniel, Gustavo, Fernando. Você sabe, né? Vai tomar no cu. Tô no podcast InsertCoin do site Baixo Frente Sou. Quem quiser, chega lá e. Peraí, você tem certeza que o site Baixo Frente Sou? Baixo Frente Sou. Caraca, é um membro fantasma daí? É, ué. Fantasma? Se vocês forem no site agora, tá lá, ó. Agora ali, ó, tô vendo, ó. Ali, ó. InsertCoin. Não sabia, não. Ih, InsertCoin do Casico Nerd. A gente tá meio sem periodicidade ainda, mas estamos tentando lançar aí. Organizar as coisas pra lançar uma cada duas semanas. Deixar quinzenal, pra não se matar igual essa galera aí do BFS faz. Então, casico.nerd.wordpress.com. Qual é a história o nome do site é sensacional. O nome é sensacional. Explica um pouquinho mais pra nós. Explica, fale mais. Você é gay, casico.nerd? O site é da amiga do host lá do podcast do Gustavo. Ela que criou o site pra falar, ter o ponto de vista dela a respeito dos assuntos nerds que a gente vive, entendeu? Então, fica aí a dica, cara. O InsertCoin do casico.nerd.wordpress.com. Ouvam. Pra quem quiser ouvir um pouco mais esse tonto aqui falando, pode acessar o site do culturalnote.com.br. Lá a gente solta podcast praticamente semanal, uns outros materiais em texto. A gente tá começando com um canal de YouTube também, com alguns gameplays, algumas coisas assim, pra interagir o pessoal. E é isso, é culturalnote.com.br. Entendi. Ele tá off esses dias porque TV deu sofreu o ataque de... Ah, acontece, foda. Mandar um japá aqui do franguinho do CA6, melhor de Santa Cruz, hein? Quem quiser comprar, compra aí. Explicando mais ou menos que é o protocolo, como a gente não podia gravar com todo mundo de vez, a gente tentou maximizar o número de participações. Então ontem, por exemplo, a gente gravou com três caboclos aí, foram três aqui, três ouvintes, e agora, como pra completar seis, tem vocês quatro aí, e nós dois aqui, e a minha cadela latindo aqui do meu lado. Então assim, a gente vai gravar em torno de meia hora, mais ou menos por aí, né, sobre mais ou menos os jogos aí que vocês escreveram lá no Google Docs, e o aquele campo sacana lá do que você gostaria de falar, né, pra... Maroto. Eu tinha entendido que é meio travado assim, não fala muito, é quietinho até atrás do computador. Aí a gente, eu pensei, o máximo que eu pensei lá na hora pra poder colocar, pra eu falar de alguma coisa, né? Então beleza, vou começar primeiro aqui falando um pouquinho em cada um de vocês, só pra situar. Vou falar com vocês, é mais ou menos na ordem que o random.org escolheu, tá? Porque pra ser justo com todo mundo, já que vai parecer que é marmelada, porque tem uns malucos aí que vão vir toda semana, eu devo achar que é parente da gente aqui. Então, cara, você acha que é o cara que há mais tempo manda e-mail pra gente e não parou de mandar até agora? Como é que você conheceu o Bastante Soco e por que você não enjoou ainda, cara? Então, brother, o que aconteceu? Eu entrei na sala de podcast um pouquinho tarde, né? Comecei, ouvia muito rádio online de rock, essas coisas assim, porque eu trabalho com informática, então a gente usa o tempinho pra poder passar o tempo no trabalho. Aí um filho da puta veio e me apresentou uma porra de podcast, né, cara? Não sabia o que era. Eu acho que uma maioria aí começou ouvindo Nerdcast. Falei, porra, maneiro. Será que tem de outros estilos? Aí comecei a catar de música, gringo, e falei, pô, vamos buchar de jogos, né? Porque você gosta de jogos, né? É claro, eu gosto de a jogos. A regra é clara. Né? Pô, tá de bobeira. Aí, resumindo muito, comecei a baixar um monte de merda, até que eu parei no downloading. Cheguei no downloading, durou uma semana ouvindo o podcast, os caras acabaram com a porra do podcast. Ficaram um tempão se atualizar aquela merda. Acabaram e nunca leram meu e-mail, caraca! Caralho, velho, na boa, meu irmão, nunca vi, faço muito mimizinho, velho, caralho. Fazendo meninha, acho que um meteu o dedo no cu do outro no quis, velho. Porra, cara com birra, entendeu? Vai em volta, pô, pior que mulher na TPM, velho. Tomando cu, acho que comeu buceta, sabe? Caraca. Mas beleza. Aí, resumindo, engraçando, só tinha merda. Como, meu irmão, começou um podcast irado agora, amigo meu, porra, baixou pra mim aqui, que eu baixo Frente Soco. Falei, porra, baixo Frente Soco, o nome já diz tudo, brother. Cara, porra, já gostei do nome, né? É engraçado que o nosso nome é um ame ou odeio, né? Tem muita gente que fala, caraca, Baixo Frente Soco, muito maneiro isso aqui, eu gosto de jogos, é perfeito o nome isso aqui. Ou então tem gente que fala, caralho, que nome idiota, né? Eu gosto de jogos, vocês são, tipo, retardados, vocês têm 12 anos. Não, é assim, na moral, eu gosto de jogos, eu acho meio tocho, bro. Olá, mas viu? Baixo Frente Soco é foda, velho. É muito irado. Porque, mano, é síntese do cara que joga videogame, bro. É Baixo Frente Soco. Chegou no flip, o cara fala, meu irmão, dá Baixo Frente Soco pra dar Hadouken, vendo a coisa que o cara aprende, vai jogar flipper, bro. Dá Hadouken pra frente, maluco. Porra, meu irmão, é clássico. Aí, bota, cara, me apresentou o projeto de vocês, tava no episódio número 3, cara. Porra, vocês viram cartinha lá com a conta aí de telefone aí, conta da SEDAI, sei lá que porra era. E, velho, eu vi, e vou te falar, que eu continuo ouvindo vocês até hoje, porque, na boa, não tem nenhum podcast na internet, por isso que eu acho que vocês não devem mudar o estilo de vocês, não devem ficar mimimi, porra, não, o cara xinga, o cara fala merda, brother. Baixa o Frente Soco, aquela parada, reunião dos amigos, em casa, no fim de semana, jogando videogamezinho, falando putaria, bebendo cerveja. cerveja, velho. Exatamente. Por isso que eu mando e-mail pra vocês um ano, porque, pô, é de casa, pô, é brother, entendeu? É podcast de brother, irmão. Byron, você é um poeta com palavrões. Você acha uma das poucas pessoas no mundo que com palavrões consegue me emocionar e me dá vontade de chorar, cara. Você é um cara que me chama de filho da puta e eu fico feliz, cara. Parabéns. Cara, você é uma das pessoas no mundo que me chamam de filho da puta e eu saio lá com um sorriso no rosto, cara. O Dag e o Byron. Porque você vê que é o filho da puta que veio do coração, cara. É claro, velho, porque olha só, vocês sabem disso, porque como o cara chama o filho da puta é com carinho, velho. O cara que me chama outro amigo, eu tô, mas eu te xingar, mas gosto de você. Porque eu falo assim, porra, chega assim, aí Pedro, pô, cara, você é um rapaz muito simpático, pô, bem abençoado. Porra, ou eu vou estar chamando você de viado entre as entrelinhas, que você andou o cu, que é uma roxa do caralho, ou chamando você de filho da puta, porra. Ou eu falo assim, não, porra, o Pedro e lá são gente boa pra caralho, assim, porra, gente, porra, putão maneiro, botafoguense, isso aí, meu irmão, porra. Quase lá, Só tem uma reclamação, rapidinho, só tem uma reclamação. Porra, foi... não, reclamação pode falar, mas eu vou cortar, tranquilo, pode falar. Beleza. Foi a criação do funkeiro maldito, brother. Porque no início que eu comecei a ouvir vocês, porra, o Ilaps ainda não era mestre, né, meu? O cara ainda não era mestre, tava indo pra ser mestre. Então acho que ele tava naquela fase dele de discurso em luz, entendeu? Indo pra aqueles bares de Caxias lá, comendo aquelas piranha lá, meu irmão. Entendeu? Comendo as putas, tava aí na pista. E, brother, eu escuto podcast, indo trabalhar e voltando. E quando no início eu estava me ajeitando na porra da edição, brother, eu tava lá, na moral, no ônibus, assim, na merda, lá meio, pô, relaxando um pouquinho. De repente, o chegou a parada, viu em lápis. Ah, o cara falou assim, peidou, fudeu, pupá, trududru, tá altão, meu irmão. Caralho, tá puto. Ai, toma aí essa porra na cabeça, desgraçado. Caralho, era o primeiro, meu irmão. Aí, cachorro, fudeu, papa. Irmão, o era foi aqui nessa porra. O caralho ficava desnorteado, velho. Meu irmão, eu quicava, às vezes, na cadeira, assim, no olho, meu irmão. Pá, caralho, calma aí, velho. Meus parabéns, Pyron. Você acabou de ganhar um funk aqui no Baixo Frente Soco com a sua fala. Então, agora... Ah, o cara falou assim, peidou, fudeu, pupá, trududru, tal. Aí, cachorro, fudeu, papa, papa. Peidou, fudeu, pupá, aí, cachorro, fudeu, papa, papa. Meu irmão, o Dera foi. Gente. Ah, porra. Caralho, ficava desnorteado. Essa porra. Peidou, fudeu, pupá, aí cachorro, fudeu, papa, papa. Peidou, fudeu, pupá, aí cachorro, fudeu, papa, papa. Mas vamos lá, Phelps, tá aí, eu, meu amigo? Tô aqui. Grande prazer falar com você. Você ainda mora na Nova Zelândia? Não, já tô de volta aqui no Brasil. Tá de volta pro calor, tá tranquilo, tá? Mora aqui no Rio? Aham. Uhum. Mas você é da caravana de onde? Da caravana da Tijuca. Olha só. Então, conte sua história, como você nos conheceu? Cara, eu sou amigo do namorado da Debs. Olha só, ele sorri pra você? Porque pra mim, não. Ah, de leve, de vez em quando. Entendi. Não, mas ele é daquele jeito mesmo. Não, ele é um cara super gente boa, só que ele é um super gente boa do mal. Ele não sorri. Não, sorri sim. E ele mandou assim, né, como quem não quer nada, dá uma olhada nisso aí, cara. Eu achei estranho, né, eu até escutava outros podcasts, nem tinha ouvido falar de vocês, pô, peguei pra escutar e gostei. Depois que ele veio me falar que a namorada dele participava de vez em quando, pô, achei legal o podcast. E eu comecei a gostar mesmo quando mandei um e-mail e fui respondido, que foi a primeira vez que me responderam um e-mail, né, na internet. É muito amor, né? É mais, cara. Na internet foi a primeira vez que respondendo e-mail? É, na internet. Nunca, né? Se respondeu e-mail, aí você mandar um e-mail pra sua mãe e ela não responde. Não. Caraca. Que merda, eu não se apaixona pela gente, não, cara. Vai com calma aí. É, mas assim, de todos os podcasts, assim, escuto muito podcast, mas o de vocês é o meu favorito mesmo. É o podcast do coração. Muito obrigado. E é isso. Tu já mandou e-mail falando que na Nova Zelândia ia atrás do Malan House só pra baixar o podcast pra ouvir a gente. Cara, a internet lá é terrível, cara. Porque é pior do que no Brasil a internet na Nova Zelândia. Porque ela é, além dela ser lenta. E tal, né? Aí é foda. O canguru só na Austrália. É na Austrália, né? Viajei! Pô, mal, cara. Já me falaram. Já viu porque eu não fui visitar os outros países da Europa quando eu tava por lá. Que merda! Eu mais tranquilo. Ó, a Austrália do lado. Baixava direto lá e tinha que... Era tempo contado, porque você não podia baixar, né? Onde eu morava, não podia baixar mais de 1 GB por semana... Não, por mês. Caralho, então, era contado, mês. Então, senão se pagava mais. Pra encher um pendrive, tu levava 4 meses. Então, porra, de demais. Uhum. A porcaria do iPod também, você não podia passar direto pelo computador, então tinha que ficar pegando por Wi-Fi, foi complicado, mas eu ouvi todos lá. Muito bom, ajudou muito lá, porque um tempo desocupado, escutando podcast, foi muito bom. Você ia estar lá em Nova Zelândia, né, irmão? Não, tinha, né, tinha, cara, claro que tinha. Marcos Vinícius, eu tô aqui sem a lista, seu nickname é? Paladino. Paladino, é com dois L's, seria Palhadino? Ah, cara, chama o nome que você quiser aí, cara. Parece lá escrito, vem com dois L's e pronuncia do jeito que você achar melhor. Olha só, não, é, o nick é teu, meu irmão, é Paladino, então é Paladino. Eu chamo de Paladino e pronto, mais fácil. Caraca, é muita segurança, né, então é Paladino e pronto. Então, Paladino, por favor, me explique como você nos conheceu. Eu os conheci, foi com um amigo de trabalho do Ilapso. Olha um... só. Pois é, ele me falou, pô, cara, tu... Esses caras não, é tudo... Não, esse eu tenho que acreditar, pô. O cara me apresentou bastante socorro. Aí tá irritado agora, todo cheio das drogas. Pois é, toda semana eu tô ouvindo. E o cara era amigo meu também, de turma da faculdade, o cara fazia ciência de computação como eu, só que ele se formou e eu não. Aí ele falou, pô, cara, tem esse podcast aqui, você gosta de jogo, que eu sei, ouve aí. Eu fui ouvir, o primeiro que eu peguei foi o sétimo. Aí eu ouvi, como tava no início, ainda não vi o sétimo. Eu ouvi o primeiro, até o sétimo, e daí segui em diante. Parabéns, pô, achei... cara. Parabéns, porque você continuou. Porque eu ouvi o primeiro. Mas é claro, pô. Como eu não vou ouvir o primeiro? não, pô. Ia ficar incompleto no meio do caminho. Eu ia ficar bolado. Eu tinha que ouvir desde o primeiro. E, cara, achei formidável, cara. Eu já ouvia dois podcasts. Eu ouvia o Netcast, claro. Eu ouvia também o Melhores do Mundo. Melhores do Mundo. Mas Melhores do Mundo tem também a... É tão irreverente quanto vocês. Vocês são irreverentes pra caralho. Vocês são muito engraçados. E, pô, me divirto, cara. Me divirto mesmo. Eu não chego a dormir igual o Gabriel, igual o pai, não dorme aí no ônibus ouvindo podcast. Eu tento ouvir ou acordar pra não ter que ouvir mais de uma vez. Hashtag porra Pyron, né? Hashtag porra Pyron. Pensou, fudeu, pupa, cachorro, fudeu, papa, papa. Porra, essa hora da manhã, meu irmão. Pega adulto é Brasil que tu vai ver que é merda. Para com o vídeo caminhoneiro aí, pô. Não consigo dormir, sem calor. E o para amigo, a gente tem amigo em comum, pô. A gente se conhece. Olha só que maneiro. Então começou a falar que conheci tua voz. Caralho, é o Vinícius, brother. Vinícius, pô. Tu, caraca, moleque. Tu joga Dota comigo e não percebe, pô. Eu tô lesado, mano. Que maneiro, que maneiro. Então, ele te xinga também. Você gosta também quando ele te xinga? Ele é um amigo que enche o peito pra te falar. Você é um filho da puta do caralho. Pois é, é inspirador, sabe? Bom. É um que... Ele pode ser treinador de futebol, por exemplo, sabe? O moleque tá ali com má vontade. Ele ia xingar com tanta vontade, cara, que o cara... Gostei, cara. É isso aí, vou jogar bola. Então é isso aí. Alan Alves, qual é o teu nickname, CS? Me diga pro seu parceiro. Professor, mano. Professor desesperado. Professor desesperado. É isso aí, mano. Então vamos lá, professor desesperado. Como você conheceu a gente? Como você conheceu esse pequeno site chamado baixofrentesoco.com? Cara, eu conheci vocês graças ao meu irmão, mano. Olha, meu irmão mais velho ou mais novo? Meu irmão mais velho, mano. O nadador do deserto, pô. Olha só. Um abraço pro nadador do deserto. Aí, ó. Ele tá aqui do meu lado, aqui, enchendo, só jogando no diabo aqui. Mas é isso aí, mano. Eu conheci vocês, cara. E ele falou, mano, aqui um podcast desses caras maneiros aqui, ó. Ele falou, como você gosta também, né? Que eu ouvi um podcast que também foi pro Limbo, que é o ComboCast. Aí eu comecei a ouvir, cara. E pior, mano, eu tinha internet discada, cara. Ele trazia do serviço dele os podcasts, que ele baixava, daí às vezes eu chegava a baixar alguma coisa, mano. Mas pô, era isso, mas quebrou, era... hein? Isso quebrou mesmo, hein? Porra. Cara, eu vou pro interior de São Paulo, mano. Vocês não têm ideia, cara. E eu ouvi desde o primeiro, velho. Eu lembro daquela tia que mandava um e-mail pra vocês. Tia Matilde? Tia Matilde, velho. Nossa, mano, eu rachava o bico, velho. Rachei, nossa, o podcast daquele Metal Gear de 3 horas, mano. Eu ouvi aquilo, velho. Caraca, com nossa. O Jaguatirica Revolver, né? Cara, mas é muito maneiro, porque depois disso eu fui ouvindo, cara. Eu fui aprendendo cada coisa, vocês, mano. O professor Ilapso, velho. Quem não lembra disso, mano? Vocês falando. Um inimigo. Ilapso. Mano, vocês são incríveis, cara. Vocês são demais, mano. Eu gosto muito. Eu tô sem graça. Vocês podem falar mal, cara. O Pyron falou mal, é tranquilo, cara. Vocês podem falar mal. É maneiro também. O Pyron fala mal falando bem, cara. Não vale. Mas é isso aí, mano. A gente tá emocionado, cara. Fala a verdade, a gente tá emocionado, cara. É meio que um sonho realizado, cara. É um sonho realizado. Como diria meu amigo Ludobar, é um excelente prazer estar falando com vocês aqui agora. A gente tá com essa oportunidade de conhecer vocês. Então, gostaria muito bem, como eu vocês perceberam que eu tava sumido algumas semanas aqui no podcast, tava numa jornada aqui de videogame do Ninja Mil, que ele tava meio ocupado. Mas tô de volta, tô caindo meio cagado nos nos planejamentos de Lápis. E eu sei que ele fez um Google Docs pedindo pra vocês explicarem uma coisa que vocês queriam muito falar aqui no programa. Estou errado? Não, tá errado não. É, mais ou menos. Então é por aí. Então é por aí. Então vamos cego que é mais maneiro, né? Vamos que nem um perfume de mulher, dirigindo o carro cego. Byron, gostaria de te perguntar aqui sobre o que o seu coração quer gritar aqui no Baixo Frente Soco. Pô, brother, eu não queria gritar não, mas o que acontece? Pô, cara, eu queria falar com o Senhor da Eternidade, brother, porque queria saber... Senhor da Eternidade, então peraí, que abram as portas da esperança. Vamos ver se ele vai querer falar com você. Você se sente com sorte, cara? Pô, cara, tá sendo. Tá sendo. Suspense. Vamos lá, vamos lá. Ele com certeza tá jogando Dota agora. Com caralho, sorte. Meu irmão. Essa é a imagem do Senhor da Eternidade mesmo? Cara, ele tem... De faculdade, brother. 97% de... Ah, essa é a cara do Senhor da Eternidade. Que pariu, velho. Achei ele fosse mais play. Eu ganho até meu respeito agora. Você foi igual o cara. Ô, caralho. Que abre. Senhor da Eternidade? É uma eternidade. Ele é comunista, beleza, irmão? O pai. Comunista? Eu sou comunista agora? Porra, o cara tinha Guevara do caralho, velho. Porra, que editor era mó play, porra. Tem uma cara de comunista mesmo, meu amigo. Aí, bro. É porque eu estudo na PUC, né, cara? Eu estudo na PUC logo sou comunista. Porra. Mas, Senhor da Eternidade, eu cheguei aqui pra perguntar. Byron, agora que você está aqui no Baixo Frente Soco, sobre o que você quer falar? Qual o seu sonho aqui no Baixo Frente Soco, ele? O meu sonho é conhecer o Senhor da Eternidade, Xuxa. Eu falei, então vamos lá. Senhora Xuxa, cara. Então você tá realizando o sonho dele. Exato. Que beleza, cara. Não, porra. Só queria perguntar o que acontece. Me falaram lá pra explicar alguma coisa. Eu tinha uma teoria, não sei se você vai me confirmar, né? Porque de onde criaram o Flash Cagor, né, cara? O que que acontece? Nesse podcast, você meio que te manja tu com um papinho meio de viadinho, né? Que tu gosta de dar o cu, o caralho. Da é, real... adoro. Porra. Eu falei, brother, pro cara cagar tão rápido assim, com certeza ele tava no churrasco, entendeu? Foi que ele gostou da linguiça lá do porra do churrasqueiro. Exatamente. Foi querer dar pro cara. Aí eu fui enrabado, era um negão, aí isso aí. Não. Aí tu se engana, bro. Acho que tava meio escuro. Em vez de você sentar no pau do cara, você sentou, foi no espeto, velho. Tu desceu de pirocópio no espeto do churrasco, entendeu? Exatamente. Mas, cara, assim, na minha concepção, a piroca do negão é mais arrumadora do que o espeto de churrasco, cara. O espeto de churrasco é fininho, cara. Aí eu vou discutir com você, bro. Já que tu dá, né, mano? Eu sou expert, né? Tu não pode discutir. Ah, então sai de dentro. O episódio de hoje explicitamente vai ter lá. MC17. quer dizer que o filho da puta, o sonho dele era me chamar na porra da conversa pra me sacanear. É isso mesmo? Exatamente. Não, um sonho. Tô aqui pra realizar sonho. Deixa eu ver que exagerou, né, velho? Meu sonho é comer duas loiras, duas morenas, duas pretas, mas duas japinhas ao mesmo tempo, né, velho? Porra, tá querendo demais também, né, velho? Não, sonho é sonho, brother, porra. Tá certo. O sonho do Byron é ganhar um joinha do Senhor Eternidade depois de pegar uma mulher gata, né, não? Não, pai? Ó, sério. Com certeza, velho. Chegar o Senhor Eternidade no canto e falar, mandou bem, meu irmão. Falou do Mário. Eu queria saber o que que eu fiz pro mundo pra nego me sacanear tanto, cara. Não, cara, não. Você é muito querido. Você foi agraciado, cara. Não. Você tem carisma. As muito pessoas carisma. Tem, são compelidas a falar sobre você. Ah lá, Senhor Eternidade, quem? Nem sua mãe fala que você tem carisma, cara. Pelo amor de Deus. Agradece. Né? É, minha mãe fala assim, ela fala que eu tenho muito carinho. Ah, isso é verdade, é tudo. Chama sua mãe, por favor, comenta aí. Não, eu sou minha mãe nem fudendo. Irmão, Senhor da Eternidade é true. Dá um link de CS irado pra galera. Liga com a mãe jogando podcast. Tem irmão gostosa que eu sei. Então... Jogando podcast? Jogando podcast. Tu joga gravando, porra. É, tu é jogando. Cara, a minha irmã é feia, gorda e lésbica ainda. Não fala nada. Chucana. É, não fala nada também não. É forte amizade, irmão. Não tá divertendo mesmo não. Mais alguma coisa, pai? Não gostaria aqui de compartilhar conosco? Não, velho. Acho que é isso aí. É irado pra cara. Continua assim, irmão. E bola pra frente. Você falou assim, eu quero entrar no Baixo Frente Soco pra falar mal do Senhor da Eternidade ao vivo. Então beleza, parabéns. Abra as portas da esperança aqui. Achievement Unlocked. Então, Phelps! Eu? Abra as portas da esperança do seu coração e nos diga o que você quer usar no seu espaço aqui como pauta para o Baixo Frente Soco. Vixe, aí complica, né? O freestyle é meio complicado. Eu não tenho sonho que nem o amigo Pyro, então... você pode trollar o seu Eternidade também, cara. Olha lá. Já que aproveita que ele tá aqui, né, cara? Cara, ideia genial. A gente pode ter um segundo podcast uma vez por semana que a gente sorteia um ouvinte por semana pra trollar o seu Eternidade. A gente faz um top mandar aqui. Um quadro novo. Não, eu fui bem educado, entendeu? Da próxima vez eu vou mandar o cara tomar no cu. Cara, assim. E lá, você tá aí? Voltou? Tamo junto? Só que não? Eu tolerei até o cara falar que a minha irmã é gostosa. Eu nem falei nada, olha só. Sou o cara. Mas, meu irmão, tem que ver. Se tua irmã é gorda, lésbica, como é que você tá falando, alguém como ela é um favor que te faz, velho. É, velho. Não, velho, ela é casada. Ela é lésbica e ela é casada com um viado, tá ligado? Tô vendo aqui que o senhor falou aqui sobre alguns dos seus jogos favoritos, né? Como, por exemplo, Phoenix Wright, Chrono Trigger, Final Fantasy, não especificou um número, Team Fortress 2, Street Fighter, entre outros, certo? Certo. Gostaria de aproveitar, então, pra perguntar a você que gosta aqui de Chrono Trigger e Final Fantasy, como a maioria dos nossos ouvintes, né? Mas, como a gente nunca tratou esse assunto diretamente, queria te perguntar assim, qual é o seu Final Fantasy preferido e por quê? Pô, cara, o meu favorito, acho que é o 7 mesmo. Olha só, mamilo. É. Como... Aí, que sem criatividade, cara. É, meio sem criatividade. Para o primeiro, para o primeiro. O cara fala assim, Mystic Quest não, é melhor. Mystic é porque... Quest é true, ou então o cara tem que ser muito macho pra poder assumir uma coisa muito gay, tipo Final Fantasy X-2, tá ligado? Final Fantasy X-2, ou 8, né? Final Fantasy XIII-2. É porque é o seguinte, é tão comum tu falar que Final Fantasy 7 é o teu favorito que já tá invertendo, entendeu? Eu já sei, vamos perguntar uma outra pergunta. Qual é o seu personagem de Final Fantasy preferido? O personagem de Final Fantasy favorito, cara, deixa eu pensar aqui. Pô, essa é fácil, essa é fácil. Não. Você gosta muito, Vincent. Não, cara, acho que é o Auron do Final Fantasy X. Aí, um puta personagem. Vai tomar no cu se não achar isso. Escolha puramente pouco ortodoxa. Mas o melhor personagem é a Celis, que ela é mó gostosa. Ela é mó gostosa. Aqueles pixels, cara. Você comia todos os 16 bits daquela mulher, né, cara? 16 bits e 16 cores. Não, mas se fizesse um remake de Final Fantasy VI hoje, cara, a Terra e a Celis iam ser o Aldo Borogodó. Ah, sei não, hein? Sei não. Aquele da cotinha da Yuna no Final Fantasy X, 2, pô. De quem fizer o design, né? O remake também. Ser piriguete é mole, cara. Sendo piriguete com a Yuna é fácil. Difícil é ser piriguete com o Kate Sith, né, cara? Gostosa com 16 bits, pô. E sem decote. Então, beleza. Mas qual é o teu preferido mesmo, Phelps? O Auron. Final Fantasy X, isso. Por quê? Pô, cara. Ele é irado. Porque eu não jogo, ele é irado. Pô, ele fica com um braço ali guardado. Não, tô brincando. Ele tem óculos escuros. Meu irmão, ele tem óculos escuros. Ele tem um óculos, né? Abaixado. O mais irado é que ele usa óculos escuros à noite. Acabou. Cara, pode falar spoiler aqui? Vamos lá. Final Fantasy X pode. Mais 5 anos você não pode, pô. Teve um programa que eu contei o final inteiro do Final Fantasy X. Pô, eu sofri, eu não sei as regras, né? Cara, eu acho legal toda a ideia dele, que ele, pô, ele já tá morto, né, o jogo todo, ele tá ali só como um espírito, ou eu não entendi, não sei. É tipo isso. E verdade, eu não tô falando aqui, posso estar falando merda, mas, putz, e como ele tá ali como personagem, né, pra acompanhar o... Ah, cara, toda a história dele é muito legal, cara, mas é, faz tempo que eu não jogo mesmo. Não, ele é um personagem pra mim que tem personalidade, ele é um cara que influencia no jogo, ele é um cara que, ele é tipo o mestre do Tidus, que é um escroto, mas o Auron é maneiro. E ele tem um papel bom naquele jogo. Eu acho ele foda. Parabéns. No final, quando eu descobri, né, que ele, na verdade, ele tava ali já só esperando acabar a história do jogo pra ir embora, pô, aquilo me emocionou, cara. Com certeza. Ele mais me surpreendeu ali. Muita emoção. Ai, muita emoção. O maluco tava morto, ele só tava, tipo, resolvendo pra negócio pendente. Exatamente. Eu acho Final Fantasy X muito arrastado, cara, mas o Auron faz um salvo jogo sozinho. Se fosse o jogo do Auron, tinha que ter um jogo Auron. Fizeram ele salva o merda, tinha que fazer um Auron. Final Fantasy Hack and Slash. Auron Adventures. Ah, ele salva o protagonista, que é uma bosta, né, cara? Sentidos, cara. Você mensura a força de um personagem pela capacidade que ele teria de sobreviver no mundo de Hokuto no Ken. E no Final Fantasy X, o Auron sobrevive. Então ele é foda. De fato. Fadão. De fato. É verdade. Mas vamos, então, beleza. E você? Não, só eu falo aqui. Não, é isso. Tô agradecendo. Obrigado, Phelps. Opa! Fala, Adino, deixa eu procurar aqui no nosso... Vamos ver aqui. Você disse que se especializou em falar muita coisa, olha só. Gosto muito de RPG. É, é aquela parada que... Eu sou bom pra qualquer assunto, sabe? Cê, chega um cara que só sabe falar de futebol, eu consigo entrar na conversa. Alguém que só sabe falar de política, eu consigo entrar na conversa. Alguém que só sabe falar de jogo, eu entro na conversa também. Olha só, eu gosto de pornô de nicho. Eu gosto de macacos com anães. O que você acha desse tipo de pornografia? É um nicho realmente muito específico. Tem suas particularidades, tem suas vantagens. Mas eu particularmente prefiro que fosse só lésbica mesmo. Só lésbica, né? Mas se fossem macacas lésbicas. Macacas lésbicas é mais nicho ainda. Tem potencial. Vamos ver isso aí. Senhora Eternidade, você viria um pornô de macacas lésbicas? Eu viria, claro. Eu me preocupo com quem não viria. Sério. Mas falando sério, tem muito jogo, cara. Eu botei só alguns que eu lembrei na hora, cara. Na hora da emoção lá, eu escrevi alguns. Mas tem tanto jogo, cara, que eu não escrevi aí também. Fora séries antigas de Sonic, claro. É o Mortal Kombat 3 que eu joguei. Pô, quantas madrugadas eu deixei de dormir jogando Mortal Kombat com 3 certeza. Ultimate. Pô, maluco, nego. Mas olha só, vou te puxar aqui que você fale um pouquinho do jogo e por que você gosta tanto. Um jogo que a gente quase não fala, a gente comentou em pouquíssimas vezes. É um jogo sensacional. Se chama Age of Empires 2. Age of Empires 2, cara. Eu tenho belíssimas recordações de Age of Empires. É um jogo, foi o primeiro RTS que eu botei as minhas mãos imundas pra jogar. Olha só, pegou a caixinha, né? Comprou na loja, chegou com comecei com um camelô. Mas eu tive o original que um amigo meu me emprestou. Olha só. Devolvi. Ele me emprestou pra poder jogar online. A regra é claro. Quando um amigo teu te empresta um jogo, ele é teu até ele lembrar de pedir de volta. Sua eternidade, cadê teu Demon Souls? Cadê, né, cara? Cadê teu Demon Souls? Cadê o agora porra do Elapso, né? Mas então, o Age of Empires pra mim foi um jogo assim, memorável, sabe? Marcou muito porque é um jogo que tem um certo embasamento histórico, né? E eu gosto muito de história, particularmente da história da humanidade e tal. E o Age of Empires foi um que... história que não é história da humanidade? Ah, claro, pô, tem história que alguém cria. Assim, né? Tem a história do Final Fantasy, por exemplo. Exato. Claramente não é a história da humanidade. Ou talvez seja um dia, né? Alguém previu. Exato. No caso do Age of Empires teve essa experiência da estratégia. Eu gosto dessa coisa desse micromanagement, ao mesmo tempo com o macromanagement, você tá olhando todos os cantos, vendo quem tá te invadindo, você sabendo se defender. E eu sempre fui um cara, aquele cara que se chama de tartaruga, né, no Warcraft 3, que tinha essa definição, Turtle, aquele cara que fica na defesa, esperando só pegando força. Aí quando vem engraçadinho da porrada, toma um piau. Aí quando o cara tá nessa de ficar atacando e perdendo, você vai lá e desima o que sobrou do cara. Eu sempre fui assim, jogando online também. E fora os outros mods que eu peguei também, jogando Age of Empires Online, pô, tinha um que era de corrida, cara. Irado. De corrida. Age of Empires... Com a carroça dos coreanos, Como é que era cheat que você usava no Age of Empires, que você escrevia e do nada aparecia um carro boladão? Era o Dodge Viper que aparecia. Agora eu não lembro o comando não, mas era um Dodge Viper azul. Carro de bobeira no meio de um jogo de época. É, você andava com ele, anda pra lá e pô, é maneiro. Rapidinho, mas na boa, Age of Empires mostrava, desde aquela época, que a Igreja Universal ia governar o mundo, velho. É verdade. Pegava lá o bispo e doutrinava todo pois mundo, cara. Irmão. Era muito irado. Cara, não dava pra ir pra guerra sem levar dois com você, cara. Era um pra curar teu time e outro pra converter quem tava de bobeira pelo meio do caminho. Pô, relíquia é o que é, maluco. Juntar dinheiro quando acabava as minas do jogo, cara. Quem tinha relíquia mandava no jogo. Jogo que tomava tempo, né? A campanha do Age of Empires era muito grande. Era muito maneira a campanha do Alcide. Eu gostei muito da história dele. Uhum. Sensacional. Eu gosto muito de Age of Empires. Foi o primeiro RTS que eu joguei. Tenho mais estima ainda por causa disso. Mas tem também todo esse valor histórico que outros jogos costumam não ter, né? Com esse aspecto tão verossímil e didático também, né? Tem a série de Age of Empires, tem o que é um turn-based, que é o Empire Total War, que também acho um jogo fantástico. É muito foda você tá construindo suas paradas. De repente vem uns mongóis e destrói tudo que você construiu. É muito bom. Muito bom. Muito divertido. Fico muito feliz. Muito bonito. Parabéns. Mas muito obrigado então, Paladino. De nada. Pela sua opinião sobre Age of Empires pela primeira vez aqui no Baixo Frente Soco, né? Palmas, por favor. Muito obrigado. E seguindo aqui, aqui na nossa grande participação dos ouvintes aqui, eu vou falar com o professor desesperado, grande irmão do surdo, nadador do deserto, certo? Acertei? Isso mesmo, isso olha mesmo. Só, eu peço perdão porque minha memória é uma merda, mas eu fiz que é boa. Não, tá certo, mano. Então vamos lá, eu tô vendo aqui que o senhor tem interesse sobre jogos e educação, certo? Isso mesmo, inimigo, isso mesmo. Vou ler o que você escreveu aqui, que eu achei maneiro, olha só. Não no sentido da bestialização e domesticação, mas educação no sentido amplo. Como fazer do jogo um reflexo para seguir em frente, servindo muitas vezes de motivação, ou até mesmo como condutor de emoções, livrando a gente de alguns pensamentos. Nós não jogamos só nos eletrônicos, mas isso faz parte também da vida. Tudo faz o todo, cara. Não é só uma coisa. Nós jogamos sem perceber, às vezes, com os desafios e brincadeiras. Isso o que nos fazem crescer, penso eu. Olha só, cara. Nossa, cara, melhor que é. Mais profundo que isso, só se fosse com os palavrões do Pyron, cara. Exatamente. Oi. Eu gosto de jogos e educação. Eu gostaria que você desenvolvesse essa sua ideia tão profunda e tão tocante, né? É, cara. Porque assim, professor tem que gostar de educação também. Porque se professor não gosta de educação, aí já vira bagunça, né? Vira aluno. Vira aluno em escola pública é tenso. Mas é isso aí, cara. Então, eu tava pensando aqui esses dias. Tipo, eu falei, mano, que eu vou falar com esses caras? Falei, meu, tem que falar um assunto foda, porque os malucos são demais. Eu falei, aí lá, vamos procurar aqui. Aí eu peguei, né, esse semestre, eu tinha matéria de filosofia da educação. Aí eu vi lá, a educação é tipo, serve tipo sempre de dois lados. Tipo, a educação que vai te ensinar, tipo, você ser um cara, tipo, a viver em sociedade. E eu, já outros pensadores vão falar de educação que bestializa, tipo, te domestica. O professor Lápis sabe disso também, né? Manja muito. Mestre Lápis. Mestre Lápis. Mestre, amigo. Aí eu falei, meu, tipo, aí minha professora, ela, aí eu tava vendo lá, né, minha professora de história, ela disse que odeia jogos. Eu falei, meu, eu pensei, cara, que será que eu posso dizer pra ela que ela vai, tipo, engolir isso? Aí eu pensei um pouco, falei, que tem a ver com história, mano? Aí eu peguei Chrono Trigger, mano. Pô, eu fiz um trabalho, velho, de escola e mandei pra ela, velho. Aí eu falei lá que Chrono Trigger é um jogo que conta, tipo, a história, que envolve os tempos, a contagem temporal, tipo, essas coisas. Aí eu mostrei, tipo, quanto eu posso aprender jogando. Eu falei, ah, tipo, a minha contagem de tempo é baseada no tempo de Chrono Trigger, que é 600, é 2300 antes de Cristo. Aí eu fui fazendo, né, esse esquema. Aí a professora não aguentou, velho. Ela teve que me dar uma nota por causa disso, meu. Aí, tipo, eu fiquei impressionado. Eu falei, meu, tipo, que a gente pode aprender com o jogo? Tipo, não quer dizer que eu aprendi aquilo jogando, pensando comigo. Tipo, aquilo serviu de um estímulo pra mim ir atrás. Tipo, não quer dizer que... Aí tem aquelas coisas. Ah, mas isso pode dar errado. Então eu vou jogar isso, tipo, como não tem como explicar, tipo, eu vou jogar a culpa em alguma coisa. Então, tipo, não, sempre a culpa vai pro lugar do mais fraco. Sempre é assim. Aí, tipo, vai, tipo, jogar a culpa no CS porque o cara matou os caras. É sempre assim, tá ligado? Sempre assim. Pô, aí o mal... Aliás, essa parada agora que o nego matou 27 lá nos Estados Unidos, isso aí já culparam o jogo ainda não? Mano, tô esperando o momento certo, velho. Mas acho que vão culpar, assim, mano. Vamos culpar o Black Ops dessa vez. Black Ops 2. Assim. Daqui a pouco vão escavar o computador dele e vai ver que tá instalado em 97 o Counter-Strike. E vão falar, caralho, irmão, Counter-Strike. É pior, velho. Tipo, mas é que tá, velho. Tipo, o jogo, mano, o jogo ele não é em si o produtor do problema, velho. O produtor do problema é a pessoa, mano. Porque tudo é um processo, velho. Nada acontece, tipo, por acaso, assim. Tipo, ah, eu tô jogando aqui, vou matar todo mundo agora. Tipo, meu, o cara deve ter vindo já de uma ideia, tipo, até lendo livro, cara. Se você pegar livro, assim, tipo, é, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Se você ler aquele livro lá, velho, tipo, e não ter a cabeça, tipo, aberta, você vai, sei lá, velho, o que vai acontecer. Tá. É, tipo, comunista aqui, senhor da eternidade, sabe também. Sabe. Tipo, comunista que gosta de enfiar espeto no cu. Não, pô, pela comunidade. Aliás, ótima recomendação do nosso amigo professor, que é o livro... Caralho. Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Mano. 10 Dias que Abalaram o Mundo. É um livro excelente. Muito bom, cara. Tipo assim, você tem que, tipo, tem algumas coisas, cara, que você tem que levar em consideração muita coisa. Tipo, não é à toa que alguém sai matando todo mundo, né? E não é por causa de um jogo, muito menos um jogo, velho. Tipo, não sei, não me entra na cabeça isso, cara. Porque tudo é um processo, tipo, não é, tipo, tem desde, tipo, é o mínimo, mano. No mínimo, tipo, olha uma só, representação. Tá, te dá um pouquinho só da minha opinião do que as pessoas veem nisso. Eu não tô defendendo o pensamento das pessoas, nem acho também que elas têm que culpar alguma coisa. Mas é uma tendência do ser humano em geral tentar achar uma culpa pra aquilo. Você vai, se você parar pra pensar na psicologia do cara, ou pensar na forma que ele vai pensar, o que levou na vida dele, levar a constituição do pensamento e da ideia de fazer aquela barbaridade, é uma análise muito profunda e muito complexa. Só que muitas pessoas tentam tentam ver isso de uma forma extremamente superficial. E vendo de forma superficial, ela vai tentar ver coisas que influenciaram a personalidade dela, de forma essa pessoa ser violenta, de forma ela ter pensamentos fora do normal. E é muito fácil para pessoas leigas culparem um videogame, que é uma realidade alternativa, que te permite ter a liberdade de fazer muitas coisas que a nossa sociedade não permitiria. Não é um absurdo a pessoa falar isso, mas eu concordo que é ignorância. É só, tipo, a pessoa não parar pra pensar 5 minutos que qualquer forma de mídia é um escapismo dessa forma. Então qualquer pessoa pode ter um escapismo pra um mundo louco em que pessoa tá assistindo televisão, lendo um livro, conversando na rua, ou então vendo a realidade, vendo jornal. A pessoa tá vendo jornal, que é pura realidade, vê um cara que morreu matando pura realidade é uma palavra muito forte pra definir o jornal. Tudo bem. Tudo bem, mas é o finge que é a realidade, pelo menos. Então se você vê que um cara entrou na escola e matou todo mundo, isso pode influenciar uma outra pessoa a fazer isso. Por mais que todo mundo fale, caralho, é mal, isso aqui, uma pessoa no mundo inteiro pode olhar e falar, cara, eu entendo o que esse cara fez, eu quero fazer também, e faz. Então, você não pode se limitar em coisas que vão influenciar os outros, porque tudo influencia todo mundo, cara. Pelo amor de Deus, para de botar culpa aí no videogame por infantilidade. Isso que estão falando, cara, é assim, é que tá achar a culpa rápida. O que acontece? Uma pressão do caramba, um desastre. O cara tem que dar a resposta rápida pra aquilo. Que é um momento o cara ligar o computador do cara, vê um joguinho que ele mata pessoas, o cara não. Ah, tem um joguinho que ele mata pessoas, ele matou pessoas também, então 1 + 1 = 2, então é isso aqui, vai ser isso aqui mesmo, acabou, botar a culpa no videogame. O cara não quer pensar, o cara quer dar resposta pra comunidade o mais rápido possível e tirar aquela merda nas costas deles, velho. E isso botar uma mídia sensacionalista, entendeu? Exatamente. Você botar, fazer uma matéria pro jornal sensacionalista e chegar lá e falar, tipo, chamar um especialista zoado, e vai chegar um cara e vai falar merda pra caralho. Mas vende isso. As pessoas vão comprar essa ideia fácil, porque é um cala-boca fácil, é um negócio simples de entender. Então as pessoas, foda-se o videogame, vai ficar. Tu acha que lá nos Estados Unidos lá, os empresários lá da indústria de arma, né? Aquela marca, já vão falar, não, o motivo é porque nos Estados Unidos aqui qualquer um pode comprar uma arma, é muito fácil. Então qualquer cara que é retardado, come cocô, pode comprar arma e dar um tiro na cabeça de outra pessoa. Ele não vai dizer isso, porque quer continuar vendendo arma. É fácil. Mas é mais do que isso, até, pô. Não é só nos Estados Unidos que existe o direito à porte de arma, mas é só nos Estados Unidos que se vê esse tipo de barbárie, sabe? É um problema mental americano. Além de ser um problema. Não é o único lugar com esse direito. Não é o único lugar no mundo que tem esse direito. As pessoas comuns se portarem arma pra se defenderem. Eu concordo com você, cara. Mas você não acha que lá tem uma facilidade muito. A gente tá entrando num papo muito polêmico. A gente não vai poder se estender muito pelo tempo. Mas eu só vou te fazer uma pergunta. Você não acha que lá, além da cultura norte-americana, do jeito do povo e do jeito que cresceu esse ideal de arma, não é muito mais fácil pro americano conseguir uma arma? Eu acho que você tem a facilidade nos Estados Unidos pra comprar uma arma melhor do que pra fazer uma aplicação pro cartão de crédito, sabia? Porque no cartão de crédito eles vão analisar todo o seu histórico de empréstimos, de compras, ver se você é uma pessoa apta ou não. Pra fazer arma, você vai preencher, fazer uma provinha lá, ver se você é maluco. Se você pensar, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é tão fácil você conseguir uma arma quanto você conseguir maconha, por exemplo. Só que a arma é mais caro. É. Eu tô falando por meios legais. Mas aqui, por ser errado, já dificulta, porque assim, tá, o cara que sabe onde comprar, que conhece o charinho ali do mal, que sabe como fornecer, deu mal, tem gente que não conhece, já dificulta. Agora lá, qualquer um tem acesso. Pode ter uma garotinha lá, pô, irmão, a garotinha viu barba a vida inteira, inocente. Vai que ela viu algum filme, alguma coisa que não influenciou ela, não, agora que eu tenho uma arma aqui na minha casa. Ela simplesmente vai ser na casa dela, vai sacar dinheiro e vai comprar, irmão. Simples assim. Deu mal, facilita muito. Não, peraí, a garotinha não pode comprar arma. Não, garotinha, que era garotinha, que viu só Barbie, Alegria, Eliane, fez 20 anos, viu Walking Dead. Caralho, meu irmão, pode ter um ataque zumbi. Vou comprar arma aqui na minha casa. Pô, vai comprar a arma dela, velho, entendeu? Tem problema. Mas todo mundo tem que ter uma arma pra se proteger do ataque zumbi, cara. Concordo, só que aqui... Tem um arco e flecha, uma besta. Bom. Só que aqui no Brasil, como diz o mestre Alborguete, né, cara? O cara pode entrar, comer o cu do teu pai, da tua mãe, da tua filha, comer o teu cu, não pode fazer nada, meu irmão. Dá um espeto no seu cu, né? E o mestre é um baguete. Porra, meu irmão, não tem jeito, cara. Ou seja, só o Senhor da Eternidade tá preparado pra apocalipse esse zumbi, né? Exatamente. O Senhor da Eternidade é eterno. Mas o Senhor da Eternidade, ele é flash, cara. Então ele consegue fugir do zumbi e se pensar que tem que ir pra privada, tá ligado? Então é tipo direto. A gente tem que torcer pra ele não virar zumbi também, né, cara? Que ele vai ficar rápido e vai pegar a gente também. Caralho, aí ia ser foda. Mas é isso aí. Muito obrigado. Professor, você tá satisfeito com essa conclusão? Muito. Então, tudo bem. Muito mesmo, cara. Vocês são demais, mano. Não, que... Pelo amor de Deus, vamos lá. Ah, imagina. Chega de pagação de saco, né? Vamos lá, vocês são demais, porque se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, então a gente fica nesse 69... Mentira, a gente ouvindo. baixo de soco aqui. A gente faria podcast só pra minha mãe ver. É verdade. Por mais legal, sua mãe não ver, mas a gente ia obrigar ela a ver. Yeah. Beleza, fechou. E era só, ainda vai rolar pizzazinha no sábado, a gente vai ter que lá te pagar uma serva pra você, rapaz. Aí. Olha só, eu posso dizer que além de uma Coca-Cola, eu ganhei uma serva. Aí, meu amigo. Caralho. Meus parabéns. Para, você não vai levar um espeto de churrasco pra enfiar no meu cu, não, né, cara? Pô, cara. Já disse lá que o negão já tirou a giromba ali, velho. Tá fundado agora de dedo, velho. Não tem graça, não. Quem aparecer lá no sábado, eu estou ansioso em conhecer. Quem não aparecer, uma pena, mas é só. Pô, vou esperar a próxima. Eu tenho uma ocasião muito importante que não dá pra faltar. Tranquilo. Que vai casar? É por nada pela mulher, velho. Aniversário de namoro. Aí não. Não. Chega pra programar e ele fala: vem cá, eu vou te levar num programa muito especial. Aí ela vai. Sério? É. Aí vai encontrar o Gabriel. Vai encontrar o Pyron lá, fodeu, cara. Você vai falar pela primeira vez. Ô, seu filho da puta, eu botei filha na pessoa que te apresentou essa mulher pra te apresentar. Eu sei. Mas se te conhece, a minha cabeça rola. Isso aqui é Brod, né? Tu tá me devendo, hein, seu filho da puta. Paladino, qual o nome da sua namorada, com licença? É Sandra o nome dela. Sandra, então bota ela pra ouvir. Sandra, eu estou aqui fazendo o convite para a senhorita participar de uma confraternização entre o nosso podcast Baixo Frente Soco e todos os nossos ouvintes aqui no Rio de Janeiro, que acontecerá no sábado, cuja hora e local eu não lembro, mas está no Google Maps. Exatamente. Está no Google Maps. E se você não quiser participar, não vou ficar triste com você, nem com seu namorado. Vou ficar excitado. Eu vou. E é isso aí, muito obrigado pela participação de todos vocês. Alguém tem algum jabá? Eu tenho um sonho ainda que eu não sei, não realizou. Eu quero participar um dia de um Disco Ninja. É o meu programa favorito, o Disco Ninja. Papai, não tô. Pô, deu mole, pô. Teve Disco Ninja dos ouvintes. Felps gosta de... Eu participei daquele, pô. Participei. O professor gosta de Disco Ninja? Ô, claro, velho. Porque o Disco Ninja é um programa... Me amarro. Deve ser, tipo, Mamilos Disco, alguma coisa assim. Porque tem muita... As pessoas amam e odeiam. Não tem ninguém que fala, tipo assim, Disco Ninja é tranquilo, Ana Manuel. A pessoa fala, cara, é muito foda. Então, tipo, puta que pariu o Disco Ninja, fudeu. Sério que tanta gente odeia, sim, cara. Acho o programa tão bacana. É muito bom, cara, Disco Ninja. É sempre uma surpresa, cara. Sempre uma surpresa. Então nós vamos tentar fazer um Disco Ninja pros ouvintes da próxima vez diferente, com participação. É um pouco mais complicado, não dá pra chamar tanta gente. Mas rolou, né? Aquele lá que a galera mandou sugestões. Rolou, eu mandei, pô. Fiquei feliz da vida quando leram meu e-mail, pô. Eu mandei um áudio, eu tava na Nova Zelândia, fui na Lan House e fiquei gravando lá no microfone. Então a gente vai pensar numa outra oportunidade aqui que a gente pode brincar com o Disco Ninja dos ouvintes e vocês chamarem. Aí, Ninja Inimigo, eu gostaria de fazer uma sugestão. Claro. Eu ia falar pra você botar a versão 8-bit louca do Mega Man da Street Fighter, que eu tô ouvindo aqui enquanto a gente conversa e tá combinando bem, entendeu? Tá combinando bem, boa, né? Você, maneira, combinando bem. Você está sendo Disco Ninja agora, né? É só que aí. Só pra mim, porque eu sou foda. Então é isso, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês e obrigado por serem os ouvintes da justiça e fazerem esse programa ser o que ele é hoje em dia. Não seria nada sem vocês. Está sendo. Black Onyx. Isso aí. Alguém tem algum jabá, alguma propaganda que quer fazer? Do mandar um beijo pra mãe? Alguma coisa assim? Beijo, mãe. Então? Um beijo pra minha mãe também. Então, tá bom. Um beijo pras mães da galera aí. Um abraço e até o bloco que vem. Um abraço. Até lá. Beijos. Nervoso, tô, mas vamos lá. Fica aí, pô. Não, cara, a gente morre, gente boa, tranquilo. Pode sacanear a gente. É uma grande, emoção, cara. Pode sacanear. Estamos de volta aqui no nosso terceiro e último bloco do nosso programa lendário dos ouvintes da justiça. Não é não, Elapso? É, tá sendo essa porra. Eita, foda. E é isso aí. Dessa vez, conosco aqui, estamos com três ouvintes muito queridos, amados por nós. O primeiro é o Storm Knight. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, cara. É um prazer imenso estar aqui com você. Está sendo. É nervoso, né? Eu fui pra sala de reunião, pra ninguém te pegar no trabalho, cara, né? Gravando podcast. Cara. Então, estamos aqui também com o Rômulo BR, também conhecido como Letra R. Apresente, meu filho. Não se acanhe. Que aí, gente? Sou o Letra R, o Rombo BR. Eu trabalho como desenvolvedor de software, né? Nossa. E jogo desde moleque e pretendo nunca parar. Desenvolvedor de softwares, aquele que transforma palavras em sonhos. Caipira Mestre, também conhecido como Ghost Turbo do Lagcast. Tudo bem com você? Tô, tudo bem. Eu gostaria de, primeiramente, mandar todo mundo tomar no cu aqui. Gratuito mesmo. Valeu. Seu filho da puta. A reciprocidade é grande. Porque eu gosto muito desses caras e a gente manda e-mail lá, sério, de boa, assim, eles... Vai tomar no cu, seu filho da puta. Aceita a sugestão, cabeleza. Percebo que essas palavras vêm do coração, entendeu? Essas palavras vieram de dentro pra você, cara. Lá bem do fundo do seu ser, lá de onde o sol não bate, aí você deixou o sol bater, pra que essas palavras nascem vida. E é isso que me deixa feliz. E lá, se no primeiro bloco eu não estava presente, no primeiro bloco você sabe me dizer se também teve xingamento? As pessoas te xingaram, cara? Ou você... Teve o Daigo. Se não xingou, os caras falharam. Daigo e xingamento são palavras sinônimas, cara. Tem como separar isso. Daigo é uma... Eu queria que ele estivesse aqui também, que é um dos caras que eu tenho mais vontade de xingar, o Daigo, né? O Daigo não tá lá, aí, cara. Mas... Ah, então, manda um recado pra ele. Vai tomar no cu. Se eu necessidade, eu xingo lá no Twitch. Ele tá lá jogando direto no solo, então é fácil xingar ele. Storm Knight, como você conheceu o Baixo Frente Soco? Como você veio a se apaixonar pela gente? Cara, foi assim simples. Eu tava acompanhando lá o Girls of War, né? E um dia eu vi o podcast que é intitulado O Recurso da Viviolência, né? Com a participação da dona Vivi, né? Que foi um episódio pra mim lendário. Então eu escutei aquele podcast, né? Inicialmente. Eu achei bastante interessante, já que era uma coisa que tratava sobre jogos, versão que era algo que eu praticamente dediquei a minha vida fazendo isso. Então, naturalmente, eu fui escutar os outros episódios, né, procurando sempre buscar aqueles que, né, estavam ligados aos jogos que eu havia jogado. E quando apenas percebi, já tava viciado, já tava falando, eu gosto de jogos de diversão, já caraca, tava... Caraca aí, vinhetou já, hein, vinhetou. Com certeza, já tava baixando todos os podcasts, escutando freneticamente, já tá começando, tô naquela fase do racionamento, tô acabando já de escutar os podcasts, então, tô escutando entre espaços prolongados e tem pra, né, continuar meia hora essa por dia, droga, assim. Que vocês são um pessoal bastante divertido, que traz informações, trazem notícias sobre os jogos, né? De uma forma estou bastante... Estou outro programa, cara. Não, notícias? Como vocês já me disseram, são formadores de opinião do mundo gamer, pra quem escuta o podcast, óbvio. E realmente, assim, vocês têm um carisma muito grande, assim, o Ilapso, né? É aquele cara que complementa essa parte intelectual do podcast, o inimigo. É aquele cara mais divertido. Que o Ilapso é o comunistinha de faculdade. Né? Não, no bloco feito. Passado disseram que o comunistinha era o senhor ET. Eternidade, estudou na PUC. O Ilapso, ele é o nosso mestre, amigo, né? Não é, Ilapso? Mestre, amigo. Breve, Brad Pitt. É aquele cara fodão, que é o cara que sabe todos os jogos, detona tudo, né? Detona todos os Final Fantasy, assim, em tempo incrível. O próprio Mestre Splinter também tem aquela posição mais séria. Então, a junção de vocês é uma coisa... Pera aí, você dá conta de diferenciar o Mestre Splinter do Senhor da Eternidade? Eu precisei de mais ou menos uns 20 episódios. Depois de 20 episódios, você segue lá aquela dica que... O próprio Senhor da Eternidade deu, que é uma voz mais fina, sexy, é a dele. E aquela Você cita com a voz dele? Você diz aqui que gosta de Dungeons and Dragons 3.5 e a polêmica e mamilu da quarta edição do Dungeons and Dragons. E você disse que já passou vários anos da vida jogando essas coisas. Procede? Cara, procede totalmente. Não, ele mentiu. É uma grande mentira. Isso tudo é inventado. O inimigo acabou de ler a minha mente. Mas é uma grande mentira. Bom, passei aproximadamente mais de 10 anos da minha vida jogando RPG e esse tempo dedicado a Dungeons and Dragons. Então eu joguei, eu mestrei, eu fui surrado por mestre, eu fui traído. Ao longo de 10 anos de jogo, de mesa, dá pra você fazer bastante coisa, né? E em relação a, basicamente, a quarta edição do D&D, por que eu digo que ela é polêmica, né? Pra quem acompanha as notícias, né? Quem acompanha o site da Wizards, que, né? Não fazendo jabá, mas tá diretamente direcionado a ela, né? Porque acompanha... muito na propaganda pra vender RPG lá. Exato. WizardsOfTheCoast.com, acesse! Caramba, que site. Ela... Não, aqui o passe, fazer uma propaganda de 10 segundos aqui no Baixo Frente Soco é 10 mil reais, cara. Trouxe uma série de inovações. Qual foi o objetivo da quarta edição? Eles queriam simplificar as regras por conta disso que a terceira edição fizeram várias sátiras a ela, vários vídeos dizendo que, por exemplo, tem um vídeo dizendo que pra você agarrar uma pessoa, você tem que consultar 5 partes distintas de um livro para as regras de como agarrar uma pessoa, como manter aquela pessoa agarrada e tal. E a quarta edição quis simplificar isso. Só que essa simplificação com essa mistura, né, percebeu essa influência direta dos MMORPGs dentro de D&D, acabou causando um choque entre aquele pessoal mais clássico e esse pessoal novo. Pois é, uma coisa que eu ouvi muito falar sobre a quarta edição, eu ainda não joguei, eu tenho muito interesse, mas uma coisa que eu ouvi muito é que houve uma MMORPGização do RPG de mesa, com essa atitude de você ter um papel, entendeu? Você precisa de um tanque, você precisa de um healer, você tem um negócio de threat pra o monstro ficar batendo no tanque. O próprio RPG de mesa nunca foi tão diferente disso, na verdade. Você tem aí, no caso, o ciclo de influência se fechando. Porque essa coisa do tanque, do healer, etc., isso existia no RPG de mesa, esses estereótipos existiam, foram passados pros MMORPGs, se modificaram e aí reinfluenciaram o RPG de mesa de uma outra forma. Então, nesse aspecto, eu não vejo grande mudança, não. Ei, Lapso, eu até entendo que realmente isso tenha surgido no próprio RPG de mesa. Só que o grande problema da quarta edição de D&D é justamente que eles levaram isso a um extremo. Então, vamos colocar uma coisa. Lá tem um Striker, que é aquela classe que é atacante. Também conhecida no MMORPG como DPS. Exatamente, o DPS. Então, eles criaram um bloco de classes ligadas ao DPS. Então, eles criaram um bloco de classe ligado ao tanque, né? Tendo o guerreiro como esse exemplo básico. Mas, só uma coisa. Eu vejo o pessoal jogando D&D, geralmente eles jogam, né? Diferente, por exemplo, do Vampiro à Máscara, que eles jogam mais pra interpretar. D&D é mais só matar e passar de nível. Então, eu vejo que essas coisas... Eu vejo, pelo menos, é mais ou menos assim, cara. É porque isso é aquela coisa, é estereotipado, né? É o estereótipo do Advanced Dungeons and Dragons. Eu concordo com você nisso, Caipira Mestre, que o Advanced Dungeons and Dragons, ele é muito nesse nível mesmo de matar, pilhar, destruir e levelar. O sistema não te dá amarras de que você tem que dar experiência somente através do combate. O sistema, na verdade, ele discretiza especificamente os pontos de experiência por combate. No livro do monstro tem lá, um orc vale 60 XP. O livro do mestre não tem essa discretização de pontos de experiência por interpretação, mas ele encoraja que esses pontos sejam dados e que sejam quantizados, de acordo aí com o contexto da aventura. Utilizar isso bem ou mal, aí fica a cargo do mestre. Exatamente, o livro do mestre, pelo menos da terceira edição, 3.5, quarta edição, ele é muito aberto para que o mestre tenha diversas formas de recompensar os jogadores por XP. Por exemplo, né, talvez seja irrelevante que ele tenha matado lá um dragão vermelho e ele não tenha salvo a mulher que aquele dragão vermelho matou. Então o mestre pode simplesmente ignorar isso e não dar XP pro. Então vai depender muito do mestre. D&D não tem, por exemplo, você não vai fazer uma classe de tipo artesão. Você não vai tipo fazer aventura que você tá fazendo uma espada. Exatamente. Geralmente você vai fazer uma aventura que você vai matar a gente, velho. Porque a graça, né? Isso seja nos jogos eletrônicos ou nos jogos de mesa, é você ter superpoderes, é você ser o fodão, é você bater, é você meter a força. Não, a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, sobre um MMO, eu ouvi uma matéria falando sobre um cara que ele fazia. Eu acho que fazer armaduras ou armas pra um desses MMOs do Star Wars antigos aí. E ele era um ferreiro. E o que eu gostei é que tinha espaço pra esse tipo de coisa, porque ele contava a história lá que aparecia pessoas pra ele e falavam assim: nossa, mas você é o cara que fez essa espada aqui? Ah, nossa, que maneiro. E a primeira vez que eu me encantei pelo MMO que eu quis jogar foi que não era só um jogo de matança, era um jogo que tinham pessoas que faziam vários tipos de profissões ali dentro. Isso que eu achei mais interessante. No MMO, a sua experiência não é necessariamente associada à minha, se a gente tá jogando o mesmo jogo. Se você tá jogando D&D com o mesmo mestre e um grupo de jogadores, pra você otimizar aquela experiência, você tem que associar todo mundo de alguma forma. Não adianta você ser o ferreiro ou ser o guerreiro, eu vou lá enquanto você... Ai, me faz uma espada, velho. Quanto é que é? R$2? Aí, vou lá matar os monstros, fica aí, beleza? Aí eu vou matar monstro e você fica lá fazendo arma o resto do jogo. Essa impossibilidade de desassociar completamente a experiência do RPG de mesa, não vou dizer que é uma desvantagem, né? Mas é uma diferença. O D&D, a forma que ele tem de associar essa experiência entre os jogadores é através do combate, através da aventura. Mas o próprio ambiente do vampiro, ele faz você evitar o combate, porque o combate, claro, você quebra a máscara. Se você, claro, fizer isso, você tá lascado. E claro, uma coisa que no RPG medieval não tem muito isso. Você pode sacar a espada ou tacar magia na frente de todo mundo e foda-se. Isso. E qual é então a grande crítica à quarta edição, na minha opinião, já que o Lapis falou que, por exemplo, D&D é um sistema voltado pro combate. Isso é clássico, isso é o padrão de D&D. As batalhas da quarta edição acabaram se tornando uma coisa extremamente fatigante, cara. Na terceira edição, quando você alcançava determinados níveis, seus personagens tinham poder suficiente para acabar com o combate de forma fácil, o que prolongou prolongaria ele seria ou o roubo do mestre ou a criatividade dele. Então vamos ver que ele pegava. As duas coisas. As duas coisas normalmente também existem, né? O mestre sempre rouba. É. Por mais que ele tenha poker face, ele tá roubando. Sim. Isso aconteceu na quarta edição. Às vezes, eu falo particularmente que eu já joguei sessões em que a sessão toda foi um combate. Então, porque além de fortalecer os personagens, é diversificar as funções deles, eles também fortaleceram, deu um power-up nos monstros, uma coisa assim absurda. Às vezes, pra você matar uma criatura, você tem que reunir todo o grupo e todo ele tem que trabalhar de forma muito coesa. O que raramente acontece numa mesa de RPG quando você tá com pessoas desconhecidas que você tá começando a jogar. A quinta edição, que tá aí pra sair um playtest dela, já foi enviado pra e-mail pessoal, ela tá sendo a edição que tá recebendo muito feedback dos fãs de Dungeons & Dragons. Assim, eles recebem e-mails, fazem playtest, eles já enviaram pelo menos uns 3 playtests diferentes. Então, pra ver se existe um equilíbrio nessa questão do combate e das classes. Tanto é que, na minha opinião, pra mim, o melhor Dungeons & Dragons que teve não foi nem Dungeons & Dragons, foi Advanced Dungeons & Dragons. Ali eu acho que foi o ápice de Dungeons & Dragons. A terceira edição foi bastante interessante porque trouxe bastante regras, só que essa excessividade de regras acabou complicando o RPG e deixou de ter aquela experiência interpretativa. Essa quarta edição entre os jogadores ele não existe, cara. Mas eu sou filiado ao old school, eu prefiro que a coisa simples, onde o próprio D&D seja assim, um sistema voltado ao combate, mas também que tenha muita interpretação, que tenha bastante participação dos jogadores. O mestre tem que usar bom senso, cara. Exatamente. Tipo, aqui não segue, mas quantos pontos você tem aqui de destreza? Mas então você pode fazer isso, ou você não pode. Sei lá, o ideal seria se não jogasse dados, fazer uma partida sem jogar dados. Claro que viraria uma espécie se de brincadeirinha. Se não jogasse dados, tu não tem noção da roubalheira e da briga de destreza, cara. Sim, não, um RPG sem dados é que nem brincadeira de polícia e ladrão quando você é pequeno. Exatamente. Você atira no seu amigo, você fala, eu te matei. Ele, não me acertou, não, porradaria. Um grupo que tem umas energias muito grandes, assim, que os caras joguem juntos há 5 anos ou mais, acho que até rola jogar sem dados uma vez ou outra. Uma vez a gente foi jogar sem dados, porque a gente estava sem dados, então o jogador, ele dizia mais ou menos o que ele queria fazer, e o mestre, na cabeça dele, descrevia a cena de como foi. Então o mestre julgava se o jogador conseguiu bater e tal, se ele conseguiu desferir o golpe, se não conseguiu. Acaba ficando um jogo fácil, né? Porque o desafio tá, às vezes, em você conseguir desferir o golpe, você tirar os resultados no dado. Quando você tira um crítico numa situação totalmente inesperada, e quando você confirma aquele crítico, cara, o pessoal da mesa, ele vibra junto com vocês, dá um crítico. Mas esse mestre não foi o mestre Splinter, não, né? Não foi. Porque se foi, cara, eu tenho certeza que vocês se deram muito mal. Abraço aí, mestre Splinter. Caipira, prefere que eu te chame de Caipira Mask ou de Ghost Turbo? Quando vocês falavam sobre esse negócio de nick de CS, vocês falavam que o nick que você usa não é nick de CS, porque nick de CS é uma parada tão exagerada que você não usa no dia a dia. Então eu coloquei o Caipira Mask porque uma vez eu usei ele numa partida, num jogo, né, de Dead Island com um colega meu, e ele falou, nossa, mas esse nick é escroto, cara, eu não consigo olhar essa desgraça. Ghost Turbo, você nos disse aqui que, se pudesse escolher o tema, faria um teste do tempo, falando sobre jogos que eram bons, mas ficaram datados. É muito interessante isso, a gente chegou até a tratar um tema sobre isso. Vários jogos que eu posso dizer que estão datados, assim. Eu gosto de apontar mais os motivos, por exemplo, o tipo de jogo que ele não te dá nenhum password, que antigamente os jogos não salvavam dentro deles uma espécie de memória. Uhum. Eles salvavam no papel, no password. Então, por exemplo, jogos como Mega Man, ele salvava num papel. Inclusive, acabou de sair o Street Fighter vs Mega Man e não tem save, né? Ele já saiu datado. É muito hardcore esse jogo. Muito hardcore. Não, cara, não tem save, assim. Ele tá mais datado que o Mega Man 1 do NES. Desculpa, eu queria gostar daquele jogo, né? Mas assim, eu gostei do jogo, porque vocês eu acho que... Vocês não conseguiram salvar o jogo? Você não tem save. No menu iniciar do Windows tem um botão chamado hibernar. Se aperta, aí quando você ligar o computador de novo, vai estar salvo o jogo, do ponto que você deixou. É o save state, bro. É verdade. É o que acontecia muito em jogos antigamente. Eu jogava. Eu tinha um cartucho do Donkey Kong 1. Na verdade, não tinha. Era meu primo tinha. E ele tinha aquele famoso problema, né? Da bateria interna dele. Ele não salvava mais. Então o que a gente fazia? Deixava o Super Nintendo ligado. Eu acho que a gente chegou a queimar uma vez, cara. Engraçado que a técnica de password é uma criptografia numa forma de você dizer o que você tem naquele momento do jogo, né? Então é um código criptografado em que você diz quantos vidas o personagem tem. tem, qual a munição, qual os bosses ele já matou, etc, etc, etc. Usar revista, cara, todo mundo sabe que é o último recurso, cara. Aquela coisa que tu faz escondido no banheiro, quando não tem ninguém em casa, e que você nunca vai revelar pra ninguém. Você não entendia a língua do jogo. Eu lembro que um jogo que eu fiquei maluco era o Pokémon Red e Blue, que tinha aquela parte que você entrava em Saffron, que você tinha que subornar a guardinha lá, dando uma bebida pra ela deixar você passar. Eu não via dica nenhuma nisso no jogo, até que eu tinha aquelas traduções meio toscas lá que eu jogava em computador, e eu não via ninguém dando esse tipo de dica, cara. Então, é muito bom essas traduções. Eu lembro que eu fui jogar o Gold Silver e a minha Chicorita, o nome dela era Chico. É porque essa tradução vinha do japonês. Exato. Os Pokémon só pode ter. Só tem 5 letras. O Pokémon tem mais letras. O modo de Chrono Trigger, né? Só pode ter 5. Aí, cara, falando sobre esse negócio de jogo da Atari, tem um jogo que eu gostava muito. Que, nossa, eu tinha vontade de jogar ele multiplayer. E assim, eu vejo ele hoje. E eu vejo tanta gente pagando um pau pra esse jogo até hoje. Eu vejo ele de listas. Mamilo. De melhores jogos. Lá vem bomba, lá vem bomba. GoldenEye 007, cara. Esse jogo... Cara, que é isso, meu? Não, esse jogo tá extremamente datado, cara. Não é apenas gráfico. Quando eu falo, os gráficos. É tipo, eu não entendo exatamente. O computador tinha o teclado e o mouse, né? Eles poderiam ter copiado disso. O Nintendo 64, ele tinha duas direcionais e mais os botões Cs. E eles pegaram e fizeram a parada escrota, cara. Não usaram nada disso. Eu lembro que no manual do videogame em si, ele explicava várias vezes de você segurar o controle. Eu falei isso em algum programa, lembro qual, que tinha um jeito de segurar o controle que eu nunca vi nenhum jogo explorar, que era com a mão esquerda no manete direcional da esquerda e a sua mão direita, você na alavanca de 360 graus. E o pessoal fala assim, não, galera, aí tem um multiplayer. Multiplayer com tela dividida, você sabe onde que o cara tá. Cada um com netbook, com Counter-Strike 1.6, tem uma experiência muito melhor, gente. Esse jogo já era. É verdade, olha só. Desculpa aí. Eu nunca entendi o fanatismo das pessoas por esse jogo, cara. Eu sempre achei horroroso. Se a gente horrível. Entrar na máquina do tempo e voltar pra 1999, esse jogo eu continuo achando ruim. Não. Eu vou ter que defender o Ninja Inimigo. Realmente, eu joguei o GoldenEye e ele é um jogo, assim, na época, ele era o que existia, cara. Ele era um jogo muito bom. Eu chegava na locadora, tava topado, o pessoal levando pra casa o cartucho do 007 GoldenEye. E apesar das dificuldades que existiam no controle, a gente jogava de boa e ninguém reclamava, porque ninguém conhecia ainda um sistema decente de FPS como no computador. Você sabe o que tinha decente? Tinha no computador lá do Duke Nukem 3D, cara. Você conectava no dial-up, era muito melhor. Hoje em dia, você tem uma evolução dos controles de FPS a níveis absurdos que seria impossível você se divertir jogando FPS das antigas. Eu concordo com você, Cuxu. Infelizmente. Agora eu vou me matar, porque eu falei mal do 07. Valeu, um abraço. Vocês falam, eu acho que tem que agradecer o Halo por ele ter trazido os FPS pro console, porque antes as pessoas não tinha uma ideia de como fazer isso. No Halo lá eles fizeram uma coisa óbvia, velho. Aumentaram a mira gigante e colocaram um botão pra soltar granada e entre outras coisas lá. O jogo é repetitivo. Design de fase, vocês jogaram o Halo 1. Repete pra caralho assim. Você tem a impressão que você passa pelo mesmo lugar umas 20 vezes, assim, na moral. Mas ele conseguiu arrumar a jogabilidade dele pra trazer os FPS pro console. Isso é uma coisa boa. E deixou o GoldenEye e Medal of Honor, que eu gosto mais de Medal of Honor, pra falar a verdade. Acho que o single player dele é melhor. Deixou essas porcarias tudo datado, velho. Esse é um dos jogos aí, né? O GoldenEye 07. Eu considero esse aqui também é meio mambiloso. O Sonic 1 e Sonic 2, eu acho que eles estão um pouco datados. Olha só. Gosturbo. Vocês gostam de ficar atrelando muito ao passado, ficar falando, os jogos de antigamente eram bons, mas nem joga esse trem de novo. E quando vai jogar esse tipo de jogo, usa save state. Você trapaceia a dificuldade que o jogo foi feito. Você não tá jogando do jeito que o jogo era pra ser. Aí você não vê esse tipo de dificuldade. Por exemplo, Sonic 1 e Sonic 2. Entendi. Se você morrer perto da última fase, você volta pra primeira. No Sonic 3, pelo menos, tem save. O problema é aquela desgraça lá no cassino. Caralho! Se o Sonic 3 não tivesse aquela parte, pra mim seria um jogo assim, saiu hoje, sabe? É um jogo que tem nada deixa eu defender um pouquinho o Sonic. Eu concordo com o que você Sonic. Não, vai depender. Não, não, não. Acabou. Já, porra, defender, porra, dois programas, chato pra caralho. Sonic, ele tem uma jogabilidade datada nesse estilo da fase, das vidas que você morre da Game Over. Mas você tem que pensar também na época que o jogo foi lançado. Eu sei que hoje em dia ele foi datado por causa disso. É isso que ele tá falando. Eu não penso, cara, na época, porque a gente não tem como você voltar no passado e jogar isso. Não. Você tá no presente, cara. Você tem, você tem um jogo lançamento saindo agora e tem um jogo antigo. Aí muita gente pega e fala, não, esse jogo lançamento é ruim, esse jogo antigo é bom. Só que esse jogo antigo tem várias coisas que datam ele, gente. Eu concordo então, com você. Você tem que analisar ele, todos os jogos, no presente, cara. Não tem esse negócio de analisar pra época, eu não concordo com isso. Porque, olha só, eu você consegue fazer as duas análises separadamente. Eu faço as duas análises separadamente, porque naquela época... A obra, a época que ela foi criada e a época que você vive, inclusive, comparasse as duas análises. Mas rapidinho, deixa eu falar. Tem valor, jogo, cara, o da melhor época. Depois. É rapidinho, eu só concluí um negócio. Tem uma análise da época, cara, você vai estar jogando um jogo agora, por que que você vai analisar? Na época, tem um valor, seu valor histórico, influenciou, beleza, cara. Você pode jogar esse jogo hoje, você vai achar ele tão bom quanto um jogo lançamento? Não vai. Mas eu tenho memória boa, tá? Eu lembro o que eu achava. Olha só, diversos jogos de plataforma, Mega Man, é o seguinte, você tinha numa época em que você não tinha sendo lançado jogos em que você ia jogar tipo 20 horas, 25 horas de gameplay, em que você ia salvar o jogo, continuar mais tarde, salvar o jogo, continuar mais tarde, e jogar o jogo por alguns meses e justificar a compra do seu jogo. Você não tinha nem capacidade de fazer jogos assim, muito longo. Não, tinha. Vou te falar um jogo que é desse jeito, Castlevania 1. Ah, você não salvava o jogo, salvava sim, salvava no papel. Você tinha continues infinitos. Tomar bastante cuidado, né, quando a gente tá fazendo essas avaliações, porque nem sempre a questão da dificuldade do jogo ser, assim, muito grande, significa que esse jogo acaba sendo datado. Né? Eu até concordo nessa questão, como o Lir Mestre Pinter fazendo um ponto voltando, né, e eu até concordo que realmente a jogabilidade de um FPS do GoldenEye 007 pra um jogo de FPS pra PC hoje é muito diferente. Tudo bem, o GoldenEye a gente pode até classificar como datado, mas eu acho que essa questão da dificuldade é bem sustentada nesse quesito da época, de que existia uma mentalidade naquela época que os jogos deviam ser assim. Então, a gente... Cara, Castlevania é um jogo muito difícil, cara. Vou falar um negócio aqui. Não tem nem continue infinito, nem tem password não, cara. Castlevania? Vou falar um negócio aqui, nego vai me odiar. Joguei semana passada ele. Joga. Eu tô joguei ele. Você jogou remake, hein, cara. Tá vendo que você não jogou com o jogo que era pra ser jogado? Não. O primeiro não tem não, cara. Ó, eu não lembro de no meu Phantom ter continue, ter password ou alguma coisa assim no Castlevania 1. Eu posso estar errado, mas faz um tempo. Eu só acho assim, que o mundo dos jogos tá sempre se renovando, né? Daqui a 10 anos, a galera vai falar que Mass Effect 3 é um jogo datado, um jogo zoado, um jogo mal feito, um jogo escroto. Mas eu tô achando foda, então foda-se o futuro. Eu acho que hoje eu gostei tanto de Mass Effect, que quando eu pensar no futuro em Mass Effect, eu vou pensar como ele me influenciou na época. E eu acho que os jogos devem ser analisados como eles marcaram na época deles. Óbvio que eu não posso deixar ser influenciado por eu ser criança, por eu ser muito mais maravilhado com essas coisas, por ter mais tempo. Pode sim, a sua experiência envolve isso tudo. Mas eu vou te fazer uma pergunta só. Você jogou algum jogo daquela época que hoje em dia, você pega um jogo, vai jogar hoje em dia um jogo daquela época que você não jogou, você faz isso? Concordo que eu acabo usando save state, porque é uma forma de você tentar modernizar, forçar a barra. Não, isso que eu falo, gente, vocês estão querendo analisar e vocês estão falando, não, você tem que... esse jogo que você volta desde a primeira fase quando você morre é um jogo ruim. Eu acho que a gente já tá tão acostumado, tão influenciado por uma forma de jogabilidade hoje em dia, eu diria que a gente tá viciado. Então... Cara, imagina, a gente pegasse no computador, tirasse o mouse pra jogar FPS. Pronto. E com certeza a gente ia achar impossível de jogar. Então o save state ele vem pra contribuir, pra trazer algo realmente, até porque a gente, muitos de nós, não temos mais o dia livre todo pra ficar jogando, não temos o mesmo tempo pra se dedicar como a gente tinha. Então o save state ele serve pra ajudar isso também, pra ajudar os fracos e oprimidos que não são tão jogadores hardcore. Os velhos, e os trabalhadores. Que... 2013, assim que tiver uma oportunidade, eu vou fazer um streaming do primeiro Castlevania. Vou sentar e jogar numa jogada só. Boa. Vai falar numa sentada só, mas vai zerar. Uma sentada só não dá. Eu vou zerar. Você ainda lembra como é que zera? Lembro. Cara, o Drácula em si, eu joguei tem, sei lá, 2 meses no máximo. O Drácula é tranquilo, cara. O Drácula é bunda. O Anderson antes do Drácula que é difícil. Eu esqueci o bicho. Morte. Acho que é a morte. Que é difícil pra caralho. Cara, que é que solta coisinha na sua direção, solta uns bumerangue bizarro. A morte é difícil. Passou da morte. Se eu não morrer na morte, eu não morro em lugar nenhum, cara. Realmente, cara, realmente. É excelente frase, né? Aí, vamos enquadrar essa frase. Não vamos, que nem o pessoal fica fazendo, né? Analisando memória de infância, querendo bater com o jogo real do presente. Gente, memória de infância, cara, não tem como competir. Baixo pensou, cara. Você tá falando baixo pensou, que a gente, eles estão sempre analisando os jogos antigos e fazendo uma comparação com os novos, cara. É, cara. Cara, não tem como. Dinheiro, não tem dinheiro. Não, mas tá Borderlands 2, nem Dishonored, não, cara. Eu jogo emulador de Nintendinho, ó, de graça. Eu acho ruim esse tipo de discurso de falar, hoje não faz jogo bom. Ah, eu discordo, hoje discordo. Os jogos... Se você acha que a melhor fase foi 16 bits, vai jogar emulador e foda-se. Estamos chegando aqui mais uma vez ao final do nosso podcast Baixo Frente Soco. Como eu gostaria de proferir, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso... Cada dia mais doente. E gostaria de saber aqui, esse programa não tem conclusão, então embora foda-se pra isso. Gostaria de saber se você tem algum jabá, ou se você quer mandar um beijo pra sua mãe, pra sua avó, pro tio, pro seu cachorro. Cara, eu vou dizer o seguinte, né? O fim do mundo tá chegando aí dia 21, mas verdadeiramente o mundo vai acabar quando não existirem mais os jogos. Olha. Jogos. Meu Deus. Então, enquanto você tiver um portable game, um celular ou alguma coisa no seu bolso que possa te proporcionar jogos e diversão, o mundo ainda tem esperança, é? Com certeza, tá sendo, é isso aí. Tá sendo. E Gostuvo, você gostaria de dar um aviso pra gente, fazendo um jabá, pra mandar um beijo pro seu cachorro? Ah, vou mandar um beijo pro cachorro aqui, a pulga, aqui, ó. Tá com medo do trovão aqui agora. O nome. Eu tenho um podcast lá, o Lecast, que a gente... Um podcast de variedades aí, a gente tá mudando algumas coisas aí. Até a gente teve uma reunião, que a gente tava vendo lá, o Ninja Inimigo, né, mandou sugestão, precisa ter mais crossover, mas filha da puta nunca tá em contato com a gente. Eu não entrei? Chegamos de uma vez ao final de provavelmente o último programa aqui nesse fim do mundo, né, meu amigo? Último, penúltimo. Não sabemos ainda se dia 28 vai ter mundo, se vai ter programa. Ficamos aí umas 3 semanas no meio do ano sem lançar nada. Então, aproveitar a presença de 2 ouvintes aqui, vão representar a classe, pra fazer um agradecimento mais do que especial a eles, né? Todos os 6 dúzia de ouvintes que nos acompanham ao longo desses agora 2 anos e meio, vocês não têm noção da importância que vocês têm pra continuidade disso aqui. Porque se fôssemos toda semana entrar no Skype pra conexão de um falhar, pra não sei quem chegar atrasado porque tava trabalhando, etc, pra só eu e eles e outro, 6 dúzia de pessoas ouvindo, ia ter graça, né? Então é, não sei mensurar em palavras, com palavras não sei dizer como é grande nosso amor por vocês, mas esse cara sou eu. As pessoas mandam um e-mail pra gente agradecendo que a gente faz o programa. Não, cara, a gente tem que agradecer a vocês por todo o carinho, por toda a atenção e por ouvir a gente falando merda por 2 horas e meia, cara. Pelo amor eu só Deus. Quero dizer que obrigado ao caralho, eu quero meu cachê. Não, eu quero dizer o seguinte, assim, vocês assim, um podcast que realmente ele, pelo menos no meu caso, ele mudou a minha vida, cara. Assim, eu comecei, depois que eu escutei, comecei a usar o podcast de vocês, né, eu procurei saber mais sobre jogos, eu me tornei um cara mais viciado em jogos, né, então eu agradeço diretamente isso a vocês, e realmente vocês fazem um ótimo trabalho, cara. Vocês, falando um pouco do Ataque Nordestino, vocês fazem um ótimo trabalho, né? Vocês são bastante divertidos, então é um prazer chegar sexta-feira e escutar o podcast de vocês. Eu espero que realmente ele aí dure muitos anos ainda. Aí, então, nós, fãs aqui, temos que agradecer. Vocês fazem isso, né, de forma totalmente gratuita. Existem controvérsias, né, em relação a isso daí. A gente já ganhou uma Coca-Cola de um fã que eu tô sabendo aí. Olha só, pô. É uma recompensa, não deixa de ser uma peça. Então a gente aqui, em nome dos fãs do Baixo Fente Soco, tenho certeza que todos eles gostariam de falar isso, né? É um grande prazer realmente fazer parte dessa grande família do Baixo Fente Soco. Então a gente aqui agradece infinitamente, né? E eu gosto de jogos e diversão. Meu irmão, vai se fuder. Acabei de falar que vocês não tem que agradecer, que a gente agradece, então some daqui. Sai meu podcast. Inclusive, chegue seu amigo. Como estamos chegando no final do ano aí, queria agradecer a toda a nossa equipe de suporte aí. As pessoas às vezes têm a percepção de que o podcast é feito por 4 pessoas, ou 2, ou 3, ou 5. Mas na verdade são os 40 negros aqui que vivem gravando aqui. É assim mesmo. Nas últimas semanas tinham uns problemas aí, um pessoal não pôde participar. O episódio de Castlevania, por exemplo, tava tava eu e uma galera, né? Não tinha nem inimigo, nem Mestre Splinter, nem Senhor da Eternidade. E fomos assim, o programa foi excelente, não houve uma mínima queda de qualidade, porque a quantidade de pessoas que estão aqui conosco e que estão sempre nos ajudando é absurda. Então fazer agradecimento nominal a todos eles não dá, né? Mas vamos agradecer aos nossos amigos da Justiça por mais um ano, por terem participado, o número só aumenta. Esse ano tivemos umas adições sensacionais ao nosso time, né? Por exemplo, o Ogro, que nós libertamos ele lá daquele domínio Xboxista, opressor do Phoenix Down, trouxemos ele pra cá onde ele é livre, etc. Essa galera toda, Daigo, Pebs, o Mamute, Comandante Cobra, que aparece muito pouco, mas sempre lembrado, Crush, Goku, que voltou aí recentemente, a Rebeca, a Débora, acho que eu já falei o nome de uma das duas mais de uma vez, etc. Tal, todo mundo, um abraço enorme pra vocês, que em 2013, se essa porra não acabar, vocês continuem aqui conosco, porque a amizade de vocês, que ao longo desse tempo só cresceu conosco e entre vocês, etc., é muito importante pra gente. E se o podcast acabar amanhã, ou se a gente não puder mais gravar, se a Polícia Federal vier tentar prender a gente porque ficou utilizando música de videogame sem licença, o ECAD vier cobrar a gente, fica essa amizade que nós desenvolvemos e aprimoramos, etc., com todo mundo, como o maior prêmio que nós poderíamos ter. E esses ouvintes também, cara. Todo dia eu tô indo dormir quase meia-noite, uma hora da manhã, fico lá no Twitch com o pessoal, porque acho que vale a pena ir dormir tarde. Já engordei 20 quilos esse ano mesmo, foda-se, academia é o caralho. Então, fico lá com o pessoal e é uma experiência incrível. E acho que isso já valeu. Isso por si só já valeu. Como não vai acabar essa porra, então vai continuar valendo. Então, em lapso antes, só um segundo, se o mundo não acabar, ou as pessoas ainda em civilizações futuras encontrarem vestígios dos nossos podcasts, elas podem entrar em contato com a gente por que endereço de e-mail? calendariomaia@baixofrentesoco.com é o nosso e-mail, que vai continuar funcionando aí desde que os servidores do Google não caiam. E é isso aí. E a diversão não para por aí, né, meu amigo? É, você não sabe de porra nenhuma, né? Facebook.com e Twitter.com, ambos /baixofrentesoco. E o Twitch também é twitch.tv/baixofrentesoco. A comunidade no Steam já tá com... A última vez que eu vi tava com 680 pessoas. Nosso objetivo é chegar a 1000. É, talvez esse ano ainda, não sei. Chegar nosso a 1000 antes que o Dante saiba. É a conquista! Conquistaram. Tem mais alguma coisa? Eu não lembro. Tem mais alguma coisa assim. Black Onyx. Assemble. Tapinho, é isso aí. Só pra terminar aqui, dando um abraço pros ouvintes não mandarem e-mail, mandando tomar no cu, porque a gente nunca termina o programa sem um abraço. Abraço e até semana que vem. Abraço. E por fim, se você não participou desse programa, foi mal, não deu pra falar com todo mundo, mas não foi o último, né? Haverão outras oportunidades. Não nos odeie. Haverá. É isso aí. Um abraço no coração de vocês. Abraço, caralho, foda-se. Foda-se todo mundo, volta todo maluco.